Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Olá, ouvintes. Vocês estão prestes a ouvir um episódio da nossa campanha online de Monster Hearts, um RPG de drama adolescente sobrenatural. Esse episódio pode conter descrições de sexo, violência e violência sexual, não sendo recomendado para todos os públicos e nem para ouvintes sensíveis a esses temas. Por favor, tenha isso em mente. O escudo do mestre agradece a sua preferência. Servimos o melhor para servir sempre. Aproveitem o nosso show. Eu só uma dúvida aí que eu queria perguntar para todos vocês, né? Que eu já tive problema disso em outras mesas. É sobre, tipo, a questão do alinhamento de expectativa, né? Que eu acho que é interessante a gente falar isso, que espera do jogo, para não ter problema. Eu pessoalmente, tipo, vejo esse tipo de história como uma coisa assim, beirando o galhofa, né? O tosco. Ah, é um Vocês estão. melodrama, assim, bem exagerado. Sim, mas é que daí eu vi essa descrição de essa, daí fiquei pensando, putz, será que eles querem abordar temas muito sérios de uma maneira mais assim. Daí fiquei na dúvida, né? Porque daí Não. se eu tô indo pra bagunça e eles estão indo pra parte séria. Eu acho que vai depender do que a gente encontrasse no meio do jogo, porque. Eu acho que é um jogo que a gente vai ter uma certa dose de comédia, mesmo que involuntário. Eu acho que ele, como ele tem o lado de você jogar com um monstro, você tem esse lado meio sombrio e dark, e isso a gente pode levar até onde for, né? Pode realmente chegar numa coisa mais sombria e séria, tal. Mas eu acho que ele tem demais pro galhofa, principalmente nos relacionamentos, etc. Como eu disse, a principal coisa que eu imaginei para esse jogo era uma pegada no estilo de Hemlock Grove. Então pode ser que coisas mais sérias aconteçam durante o jogo, né? Com alguns personagens, NPCs, a relação entre eles. Pela própria história que vocês criaram, já tem uma certa seriedade. Não podemos esquecer que tem um personagem na mesa que já vazou fotos nuas da mãe de um amigo, fez o pai desse cara virar alcoólatra. O cara perdeu o emprego, então, assim, tem um mínimo de seriedade, né? É, então, porque eu tava pensando é interessante essa conversa, que de fato eu tava pensando numa coisa um pouco mais pro lado do mistério no gênero do Hemlock Grove, ou até alguns pedaços do Teen Wolf, que é aquela coisa é melodramática, mas ela é um pouco tragicômica. Não, mas a gente pode tirar o trágico e ficar só com o cômico, se for o que o pessoal É que prefere. eu pensei já no Crepúsculo, assim, né? Desde que o Victor me falou, aí, cara, pelo menos para mim, aquilo é inteiro ridículo, então. Então, mas eu acho que a diferença tá assim. Pro personagem, o drama do personagem é super real, Não, entendeu? sério, sim. É, porque É Crepúsculo isso que se eu acho leva que a você sério. tem que estar em mente na hora que você interpreta, entendeu? Na cabeça do personagem, tipo, o drama dele é real. É claro que pra gente, da distância que a gente tem, a gente vê que é uma coisa muito assim adolescente, as reações são exageradas e etc. E é isso que acaba ficando um pouco engraçado, entendeu? Eu acho. Não, tudo bem, só queria deixar claro isso para não, né? E você, Marina? A primeira vez que eu tinha pensado em criar esse personagem, quando a gente pensou da outra vez jogar essa aventura, ele tinha uma história mais ou menos trágica, assim. Mas até isso uma parte mais engraçada, com certeza. Acho que espontaneamente isso vai acontecer. É, eu deixo pra gente, pensa assim, nessa primeira sessão, aquela coisa, a gente tá conhecendo os personagens, conhecendo o cenário e o que que vai sair disso. Então vamos deixar fluir isso. De repente a gente chegar no fim e a gente riu pra caramba e tal, umas coisas, beleza. Se a gente chegou no fim e a coisa ficou mais séria do que a gente esperado, ótimo. É assim que vai rolar o jogo. Beleza. Tudo tranquilo? Oxê, você tá gravando? Eu tô. Ah, então tá gravando já. Beleza, vou tirar uns. Depois eu dou uma editadinha e coloco isso, ficou uma discussão bacana. Nossa, que foi isso? Parece que Você tinha um. pode deixar também. Pode ir Parece. pro final. Beleza. Então vamos lá? Eu Olá, ouvintes. Olá, olá. Bem-vindos a mais uma sessão de jogo do Escudo do Mestre. Hoje jogando Monster Hearts, veja só você, um RPG que estava prometido para ser lançado há um ano em português e ainda não foi, mas a gente espera. O meu dinheiro está investido nele, em algum momento eu tenho que ver esse produto. Eu sou o Vitor. E hoje eu vou ser o mestre de cerimônias ou o mestre do jogo. E comigo estão o Chess. Oi. Que vai jogar com? Ok. Só parte, Chess. Então, Chess, que vou. Oi, sou aqui, né? Oi. E vou jogar com Victor Ferdinand von Kempfer, um vampiro com muitos anos de idade que, por vários motivos, se mantém no ensino médio e que tem uma personalidade sombria, um modo de agir cruel, mas no fundo ele só quer encontrar uma pessoa que vale a pena ser amada. Ok, a Marina. Olá. Que tá jogando com quem? Apenas quem ou Caim, dependendo de como rolar a aventura. É um garoto de muita sorte, ou talvez não. O Cass? E aí, eu tô jogando com a Ali, a mortal, a garota nova na cidade, que pretende manipular aí uma galera, se é que é possível, entre tantos monstros aí, né? E a Jessie? Que eu acho que caiu. Deve ter caído. Muito bom, começou muito bem esse jogo. Muito bem, muito bem. Vamos ver, ela caiu mesmo? Começou desaparecida nessa aventura e a missão vai ser encontrar ela. Nossa, ela realmente caiu, ela não tá escutando nada da gente. Bom, enquanto ela não volta e a gente vai resolvendo esse problema, o nosso jogo vai se passar na cidade, a pequena cidade de Angels Lake, no interior dos Estados Unidos. Uma cidade pacata, onde os moradores vivem num pacto de silêncio devido a coisas estranhas que acontecem. E lá, esses três moradores, mais a garota nova que está chegando agora, vão ter suas vidas mexidas, seus corações abalados. Assim que nós conseguimos ter o nosso jogador de volta. Ou a missão vai ser encontrar a personagem desaparecida. Ou isso, né? Começa com... Ah, por quê que... Porque a Zoe não está aqui, meu Deus. O que é que aconteceu? Consegui, tô ouvindo vocês de novo. Opa, voltou! Ai, que merda é isso, cara? Que foi? O que aconteceu? Eu não sei, eu acho que a saída de som do meu computador não tá... Hoje o dia inteiro tava assim, sabe? Ela interrompe. Do nada. Do nada, entendeu? Ah, se você... De repente a gente vê você conectado, falar, não responder, já sei o que é. Vai dando um toque aqui se de repente você perder parar alguma coisa. Então, tá certo. Ah, e ficou faltando. Então a gente tá aqui com a Jessie... Sério? Jesse? Se foi novamente. Se a gente conseguir gravar, isso vai ser a abertura. Ela nos ouve, só que... Não, eu vejo... Não, ela... Agora tá aparecendo. Então, submitido. Eu vejo, tipo assim, quando você fala, aparece seu nome piscando, assim, entendeu? Uh-huh. Você tá falando. Sim. Eu vejo piscando, eu sei que você tá falando, mas eu não ouço. O áudio não sai. Ai, que alegria. Você não quer dar uma reiniciada? Às vezes é bug do Skype, mas já aconteceu isso. No Skype, será? Acho que eu vou reiniciar o computador inteiro. A gente espera, pode ir lá. Vou fazer isso, gente. Beleza. Se quiserem ir adiantando o rolê. A gente vai começando. Então tá bom. Então, vamos lá. Todo mundo tá com aquela fichinha de referência para os movimentos, né? Vocês uhum. estão com ela aí aberta, com os movimentos direitinho? Não, deixa eu abrir. Eu tô com a minha aqui. Se de repente eu falar, pô, isso aí parece que vocês estão fazendo algum movimento, a gente vai conversando e se entendendo. Beleza? Okay. Então tá bom. Chess. Oi. Então, Chess não, né? Victor, você tá um dia antes do começo do novo ano letivo. Ok. Você tá à noite, né? São umas 8, 9 horas da noite. Onde você tá? O que, que você tá fazendo? Eu estou na minha casa, barra mansão. Você mora sozinho? Eu moro sozinho mas eu tenho alguns criados que ficam pela casa. A minha mãe, com quem eu tenho relações muito problemáticas, costuma aparecer de vez em quando sem aviso. Quando ela não fica por aí direto, né? Ela aparece, some e por aí vai. Exatamente. Certo. Então eu tô em casa, sentado no meu escritório, por assim dizer. E eu tô olhando uma lista com os novos alunos do colégio. Como é o nome do colégio? É o Angels Lake High School. Angels Lake High School. Estou vendo uma lista com os nomes dos novatos, e, enfim, dos calouros, esse tipo de coisa. Você olha a lista e você vê que tem uma aluna transferida que vai estar na sua sala. Eu olho assim e vejo o nome Ellie Brown. Eu sublinho embaixo. Isso tem potencial. Entendi. Eu tô mais ou menos esperando, tô vendo isso e esperando o que vai acontecer. Você dá uma olhada na lista e você vê que esse ano, a sala que você tá caindo com várias pessoas que já cruzaram o seu caminho outras vezes. Uhum. O Chad, por exemplo, que é o capitão do time de futebol, né? E você já fez uma coisa pra ele? O que que foi? Chad, que por uma besteira, em um momento de... Ele eu tava sendo um meio babaca e ele defendeu uma pessoa, né, da minha babaquice. Uhum. E isso me ofendeu e, como vingança, eu acabei fazendo com que ele perdesse o principal jogo do campeonato. Usando meus poderes vampíricos. E eu me sinto muito mal por ter feito isso. Eu não consigo me perdoar muito bem por ter feito isso. O que é uma coisa que me parece muito curiosa, porque não foi das piores coisas que eu já fiz. Mas faz o personagem se sentir mal. Fez você se sentir mal. Sim, eu me senti muito mal. Eu noto que também tem outros nomes interessantes nessa lista, como uma certa Zoe. Uhum. A quem eu devo uma pessoa para a qual você tem uma dívida, né? Quem eu devo muito, o que é uma coisa muito problemática. Você pensa nela, né? Você vê o nome dela e você lembra do que vocês passaram nesse no final de ano, né? Entre um período letivo e outro, e vem alguns flashes na sua cabeça e por aquele, sabe, sobre aquela uhum. aquele arrepio frio pela sua espinha. Quando eu vejo flashes na frente dos meus olhos, uma pequena igreja, e tem fogo, e tem mais alguma coisa, mas eu não consigo me lembrar muito bem. E quando eu volto a mim, eu tô com a minha mão tremendo, e eu seguro a minha outra mão com a outra mão, saca? Sim, tipo, o que aconteceu? Porque eu não consigo me lembrar! Ótimo! Corta aí. Ellie não. Cain. Eu. É o domingo, né, à noite. Você tá arrumando suas coisas porque amanhã começam as suas aulas. Onde você tá? O que você tá fazendo? Como é que tá? Tô no meu quarto. Usando o computador. Uhum. Tá jogando alguma coisa. jogando um jogo online e me saindo muito bem nesse jogo. Como se eu tivesse muita, muita sorte nesse jogo. Entendi. O Caim, Ken, você está... É Caim ou Ken, antes de tudo? A gente... O que você acha que vai sair mais fácil? Caim, né? Caim, você está preocupado com o que vai começar, alguma coisa? Como você se sente com o ano letivo que vai começar? Eu tô com um pouco de preguiça de começar o ano letivo. Uhum. Tem pessoas um pouco chatas na sala. Mas eu sei que eu sempre dou um jeito. Coisas às vezes dão errado, mas no final das contas eu sempre consigo fazer com que elas fiquem a meu favor. Você tá jogando, né? E mandando muito bem nisso. E você vai pensando no que você passou no último ano, né? Você vai se relembrando dos seus colegas de turma. Em especial, vem na sua mente um episódio meio chato, uma coisa que foi uma marca negativa no seu ano. Ah, quando a Catherine, né, a filha do diretor da escola, fez um comentário meio ríspido com você. O que foi que ela falou pra você? Ela me zoou. Depois que ela sabe fazer. Uhum. Que obviamente a menina mais rica e incrível, toda escola, filha do diretor. E eu pessoalmente acho isso um porre. E eu não sou o cara que tem muito dinheiro nessa escola, não, né? É, você fala isso e você dá aquela olhada pro seu tênis velho, furado. Tá lá ali no canto do quarto, aquele tênis velhão, você já dá aquela olhada, você já, por um segundo, imagina você chegando na escola, né? Aqueles olhares, aquela torcida de nariz, aquelas mesmas pessoazinhas de sempre. Sei que eu... Sinto que eu sou melhor do que ela. Você tá pensando nisso, né? E mantendo a imagem da Catherine na cabeça... E isso vai mexendo com você, vai te dando uma raiva com o que aconteceu. E você tá jogando, né? E o som do jogo e a voz das pessoas que estão jogando com você começam a se mesclar para você. Você tá ouvindo isso e no meio você tá escutando, né? E de repente, som de tiro, pessoas gritando, um xingando o outro, porra, camper do caralho, não sei o que, não sei o que lá. E no fundo de tudo isso, né? Você olhar perdido no jogo... Você escuta uma voz sussurrando. Cai. Uhum. Você para assim, pensa um pouco, e escuta de novo. Cai. Ninguém me chamou? Não? Aquele silêncio, as pessoas, porra, cara, vê o que você tá fazendo, tá jogando tudo errado. Você tá olhando agora, volta a atenção pro jogo. Uhum. Olhando, sim. Mas você acredita, você jura de pé junto que alguém chamou pelo seu nome. Ellie. Oi. A parte das mudanças ainda tá na caixa. Sim. O que você e sua família estão fazendo? Cara, tô revoltadinha no quarto, sentado na janela, olhando pro horizonte, assim, lembrando da minha vida que deixei pra trás, na cidade grande, os amigos, e muito, muito brava com a minha mãe. Você tá bem assim, a sua mãe entra carregando uma caixa de papelão gigante, atulhada de coisa. Ela vem andando, né, segurando aquela caixa e joga na sua frente. É, tá! Não adianta fazer essa cara, mocinha. Por que você não bate na porta antes de entrar? Eu já não te falei que você tem que bater na porta? Não gosto que você entre no meu quarto assim. Aí você vê que ela, muito bem, é assim que você fala com a sua mãe, eu só vim trazer as suas coisas, estavam atulhando lá embaixo. Mas você não pode bater na porta, é tão simples. Você vê que ela tá uma respirada. Ellie, você tá impossível. Tá, tá bom, tá bom. Vou pegando a caixa assim e jogando pra um canto, sabe, com o pé, empurrando com o pé. Você vê que ela para assim na porta, segura o batente, a sua mãe olha pra você e fala, é bom você se acostumar, essa é a nossa vida agora. E sai. Dá aquela bufada, sabe? Uhum. Aê, aê, aê. Entrou? Tô vindo, todo mundo. Tá ouvindo? Tá legal? Sim. Ótimo. O professor também tá legal? Tá. Sabe o que é? Eu tenho um problema. Meu computador, ele não desliga. Ele no máximo hiberna, entendeu? Nossa. Eu fico ligado por semana. Acho que isso pode ser um problema. Ah, possivelmente. Provável. Beleza, a gente tava passando aqui uma geral no pessoal. Eu falei que é o domingo, é a véspera do início do novo ano letivo. Ó, não esquece de fazer a apresentação, que depois você vai editar e não vai ter a da Jess. Ah, é verdade. Então vamos lá. Comigo também está a Jess. É, eu vou jogar com a... Oi, pessoal. Eu vou jogar com a Zoe Riley. Ela é uma garota revoltada que... tá descobrindo seus poderes de bruxa e investigando umas macumba por aí. E ela não tem medo de usar contra pessoas que falarem coisas que ela não gostar. Entendi. Beleza. Então, Zoe, você é o domingo, é a véspera do início do novo ano letivo. Você tá domingo à noite. O que você está fazendo? Onde você está e o que você está fazendo? Eu estou em casa, enfiada no meu quarto. Acho que eu já separei algumas coisas de material escolar, essas coisas para o início do ano letivo. E estou separando, levando alguns amuletos também, algumas coisas que eu vou levar. E um caderninho que nem aquele burn book, sabe? Das Vocês assistiram Garotas Malvadas? Ah, sim, com certeza. E todo mundo que a Zoe achar que for fusão, ela vai começar a anotar as atitudes no caderninho dela. Ô, Jessie, tá, acho que você tá raspando o microfone em alguma coisa aí. Tem alguma coisa que tá baixo? Não, não tá baixo. Parece que você tá esfregando alguma coisa no microfone. Ele não tá pegando alguma coisa? Não, é que ele tá em cima do edredom, pode ser isso. Parou agora. Parou? É, eu coloquei ele pra baixo, o edredom pra baixo do computador. Beleza. Então você tá ajudando suas coisas. Isso. Você tá chutando, você tem essa pequena coleção com os tokens, né? Com símbolos de poder, com objetos pessoais, com qualquer coisa que tenha pertencido a alguma pessoa, que você deixa guardado just in case, né? Isso. E os amuletos, assim, também, tipo, uns colares de proteção, essas coisas, assim, sabe? Uhum. Você tá mexendo nas suas coisas, né? Uhum. Catalogando sua pequena coleção. E você se depara com um token que é muito especial. Um objeto de poder que você tirou de um colega seu de turma, o Victor. Você olha para aquilo e... E você tem lembranças, né, do que aconteceu nessas férias, do que vocês passaram. E o que, que você guarda dele? Eu não tinha pensado nisso, eu não entendi. O Victor, quando eu perguntei pra ele, ele disse que ele não se lembra, ele não se lembra direito o que aconteceu. Ele não tem as memórias dele da ocasião estão confusas. Ele lembra da igreja, ele lembra de fogo, ele lembra que tinha mais alguma coisa e só. O que, que você se lembra? Eu olho pro objeto, que é um relógio desses de bolso antigo, de prata. Legal. E ele me deu, porque além de ter algum valor, afinal, que é de algum valor material, porque ele é de prata, pra me recompensar pelo fato de que eu salvei a vida dele. E você se lembra exatamente como foi, como salvou? Não. Você tá querendo revelar uma coisa assim muito... Só perguntando se você se lembra. Se você não se lembra, ótimo. Eu me lembro que eu tava explorando a igreja abandonada, procurando se eu poderia encontrar, de repente, alguns tokens de pessoas importantes que já puderam ter trabalhado na igreja, que agora são, sei lá, o padre da paróquia regional, alguma coisa assim. Certo. E eu tropecei em alguma coisa, encontrei alguma coisa que eu não deveria ter encontrado. E que, de repente, começou a igreja pegar fogo. E aí, dali pra frente, é tudo meio assim... Você tem uma lembrança nebuloso. Até certo ponto e é só isso. Isso. Entendi, beleza. E suponho que vocês dois não conversam sobre isso. Eu evito. Não. Ah, entendi. Só aqueles olhares furtivos e nem isso. Viu, deixa eu fazer uma pergunta, acho que não sei se é metagaming isso. Você tá... Não necessariamente eu sei que ele é um vampiro, né? Porque eu salvei a vida dele. Né? Me diga você. Eu acho que ela sabe, mas eu não sei se. Vocês dois têm plena autonomia pra falar. Se você achar que sim, eu sei, eu tenho. Tudo bem. Eu acho que tem alguma coisa errada com ele. Eu sei que ele não é tipo um adolescente normal. Mas eu não sei necessariamente o que que ele tem de diferente, entendeu? Porque, assim, o medo do fogo dele e o que ele estava fazendo lá me indicam que ele também tem seus segredos, entendeu? Entendi. Não era, tipo, o medo de fogo de um humano normal. É, tipo, é como se fosse alguma coisa mais ameaçadora para ele. Entendi. Pô. E aí eu acho que ele tem rabo preso. Mas não sei o que que é. Certo, certo. Bom, você tá lá arrumando suas coisas. Ao mesmo tempo, o quanto eu sei sobre a natureza mística, wicca, bruxa, voodoo dela? Me diz você. Eu acho que eu desconfio de alguma coisa, e é por isso que eu dei o relógio pra ela como uma ideia de que não só uma recompensa, mas como pra ela ter um objeto. Eu desconfio, mas eu não tenho provas, não tenho certeza. Então eu entreguei pra ela e eu espero que se algum dia eu perder o controle, esse objeto e as habilidades dela possam protegê-la de mim. Certo. Mas eu não tenho certeza, só mais confiança. Nesse momento, Zoe, você tá mexendo nas suas coisas, bate na porta e você escuta a voz do seu pai. Filha, posso entrar? Pode. Aí ele abre a porta, ele olha pra você, vê você mexendo. Qual é a relação do seu pai com as suas preferências, com a sua religião, etc? Ele é a favor? Ele é contra? Ele acha que é só uma fase? Eu acho que ele acha que é só uma fase. Tipo assim, ele fica feliz por eu estar interessado em algumas coisas das raízes dele, ao invés de eu ser, tipo, meio assim, não enxergar aspectos, né? Da cultura dele e tal, que é diferente das pessoas com as quais eu convivo, mas ele não leva muito a sério ao mesmo tempo, entendeu? Uhum, entendi. Ele entra assim, dá aquela olhada e... estou interrompendo alguma coisa importante? Não, só tô me preparando para as aulas amanhã. Ah, aí você vê, ele vem chegando assim, né, ele meio que senta na sua cama, tá, com as suas coisas espalhadas, ele dá uma fuçada assim, ele puxa um amuleto estranho, tipo uma dessas cabecinhas encolhidas, sabe? Ele puxa uma assim, olha, e isso aqui seria? É só um chaveiro. Ah, peculiar, filha. Muito bem, aí ele deixa num canto e fala assim, não, eu só vim te dar boa noite, me chamaram do hospital, vou precisar ir pra lá agora de emergência. Ok, bom trabalho pra você, espero que não seja nada muito preocupante. Precisa de alguma coisa pra amanhã? Não vou poder te levar? Tudo bem você ir sozinha? Pai, pelo amor de Deus, né? Já não sou mais uma criança. Aí ele, eu sei, filha, mas desde do que aconteceu, você tava tão nervosa e tá tudo bem? E o que aconteceu o quê? Não tá tudo bem, pode trabalhar, já... Tudo bem, pai. Porque vai dar tudo se você certo. Quiser, eu posso pedir pra sair, levar você até lá. Pai. Vai trabalhar. Aí você vê que ele ergue assim nas mãos, né? Se dando por vencido. Tá bom, tá bom. Tá mais aqui. Quem diria? Agora eu sou o pai chato. A gente só se preocupa com o filho. Mas tudo bem. Aí ele vai saindo, né? Dá aquela última olhada pra você, olha pras coisas, dá uma suspirada, né? Ai, pelo menos não são drogas. Podia ser pior, né? Ele podia estar cheio de uns dildos, umas coisas assim, mano. Podia ser mais agressivo. O que é isso, né? Um chaveiro. Só um chaveiro, a cabeça encolhida. Muito bom. Quem é que não tinha aquela mochila cheia de chaveiro de caveira, cruz egípcia? Ou foi só eu que foi um adolescente meio dead? Eu tô fora. Eu era adolescente do tipo que andava de sobretudo a 35 graus. Sabe? Aquele sobretudo de poliéster comprado na Galeria do Rock, sabe? Não. Que é o tecido mais escroto da face da Terra. Pior é que o meu era de lã, era um bagulho Nossa. Agressivo, assim. Cara. Nível hard. Bom, então é de manhã, segunda-feira pela manhã. Todos vocês, problemas para acordar, mãe puxando, vamos, etc. Não, só mais 5 minutos, tal. Montagenzinha anos 80, com vocês levantando e indo em direção à escola, né? Com música edificante. Uma coisa que eu queria comentar. Música de abertura da série. Uma coisa que eu queria comentar antes de ir pra escola é que eu passo por um... abro um armário, né, que tem no meu quarto, um closet, na verdade. E eu passo, vou andando naturalmente, e eu vou passando por um uniforme da década de 20, uniforme da década de 30, 40, 50, 60, 70. Na década de 80 pararam de usar uniforme, mas eu tenho a roupa que eu costumava andar, todas lacradinhas, né, com um selo indicando a década. E aí eu pego a roupa que eu vou ir e embaixo, né, num lugar mais importante, eu abro uma caixa de joias grande, entalhada em madeira, e eu tiro um crucifixo que parece feito de prata com um rubi vermelho no centro, assim, bem grande. Eu coloco no pescoço antes de ir para a escola. Ah, bom, vai indo com tudo. A gente não entrou no mérito, mas você tinha falado alguma coisa do seu... Vampiro e Luz do Sol. Então, coisa... este crucifixo tem uma, por alguma razão, que será explicado algum dia, me protege da luz do sol. Esse crucifixo é o tal, né? Uhum. Beleza. Então tá bom. Ah, tá ali na entrada, né? Ah, o pessoal desembarcando, galera chegando. Alguns chegam de bicicleta. O pessoal que é mais veterano, tem um pouco mais de idade ou um pouco mais de dinheiro, uns chegam de carro, uns chegam de moto. Como vocês vão pra aula? Eu chego neste carro. Meu Deus. Peraí que eu já mando aqui. Só um momento. Eu chego neste carro. Vou dar até aquela olhadinha aqui. Onde que tá? Puta, onde que tá, né? No Skype? Não, tá aqui no Hallvit. Cara, ah, tá. Um Jaguar. Meu personagem foi a pé. Andando a pé. Beleza. Eu vou a pézão também. E você tem pé. Eu de bicicleta. Uhum. O Ferdinand é tipo... O Victor é tipo o hipster da escola. E não é que ele quer ser hipster. É que agora, sabe? Tipo, deu a volta. E aí ele virou hipster. Puta, então é aquela cena, né? É, tá vendo você caindo de bicicleta. Você para a bicicleta. Tá prendendo ela, né? No, colocando um cadeado e tal. Do seu lado, para um Jaguar. 1956, o Victor olha pra você, e aí, Victor, o que você faz? Por cima dos óculos escuros, sabe? Vocês têm alguma relação entre vocês? Vocês trocam, conversam, já falaram mais que um bom dia, alguma coisa? Acho que já, o... Monark. Que fase. Ai, deixa eu salvar essa foto. Puta que eu pariu mesmo. O cara tá abaixo da linha da pobreza. Excelente. Eu digitei bicicleta velha no Google. Então, não, mas o Caim, eu não... Peraí, a gente tinha... Agora, me ajuda a puxar pela memória que o Caim tinha alguma string em mim. Eu tenho strings nele pelo simples fato de que eu sou bonito, mas ele tem alguma string pra cima de mim? Eu não me lembro. Acho que não, hein, Caim? Não, não. Suas strings. No meu não tem nada, só tenho uma string com a Zoe. Ah, nesse caso, eu mal conheço, então eu só paro o carro do lado dele, tô descendo, olho a bicicleta assim e falo, só que toma cuidado, por favor, pra não arranhar a pintura. E fecho e vou entrando no na escola. Beleza. É... Olha assim, tipo, vira os olhos, assim, tipo, Zoe? Não, Zoe não. Ellie? Oi. Você tá indo a pé? Sim. Então, beleza. Você tá indo a pé e choveu. Choveu bastante na noite anterior. Você tá andando lá, carregando seus livros, tá indo sozinha? Sim, sim. Beleza. Você tá umas 2 quadras da escola, andando, pô, pensando na vida, dando aquela olhada no bairro, imaginando, né, perdido nos seus pensamentos. Você acorda dos seus pensamentos quando o ônibus passa colado, né, na rua e joga, né, passa em cima da poça de água e joga, saca, aquela cachoeira em cima de você, te molha de cima a baixo. É, esbraveja, mostra o dedo pro ônibus, né? Uhum. Tenta se limpar um pouco e continua. Você para, né? Você tá pingando. Zoe. Eu? Você tava um pouco atrás dela, numa distância segura, já sacando, né, que o ônibus passa por ali, esse é o tipo de coisa que pode acontecer e tal, e você vê essa menina, você nunca viu ela na vida, e tá, ela tomando essa ducha, ela dá uma espravejada, faz uns gestos aí, o que que você faz? Eu vejo na minha bolsa se eu tenho algum lenço de papel, pelo menos pra limpar o rosto, aí eu, passando do lado dela, eu até entrego pra ela, mas eu não fico puxando muito papo também. Ela olha meio com, sabe, com uma cara de desdém, né? E pega e se limpa e devolve o pano, assim, mas sem falar nada. Ela não quer puxar muito assunto. As duas meio quietas na dela. Sim. Todo mundo muito social nesse grupo. Mas eu sou cuzona mesmo. Só tem gente boa aí nesse grupo. Bom, tudo bem. Tá todo mundo na entrada da escola. Então quero fazer uma parada. Diga. Bom, já revoltada, né, Ali? Muito revoltada. Olha em volta, assim, se tem alguém me observando diretamente, se tem alguém prestando atenção nos meus movimentos. Você já tá na frente da escola, né? Você tá por ali, você vê que tem várias panelinhas, pessoalzinho reunido. Uhum. E... você dá aquela olhada em volta e você repara que, assim, na boa, 90% das pessoas estão olhando pra você. Porque, primeiro, porque você é nova numa cidade muito pequena. Segundo, que você nota as pessoas conversando, cochichando, né, dando aquela pontada. E, cara, você tá molhada dos pés à cabeça. A roupa, né, antes branca, tá suja com lama. Está bem, é uma tremenda aparição chegando assim na escola, pingando, né? Então realmente você tá atraindo atenção. Então já vou causar já. tiro aquelas tesouras, sabe? Tesoura escolar. Sei. Tiro, vou passar do lado do carro que mais chama atenção, que acho que por acaso esse Jaguar aqui. Vou passar arranhando de ponta a ponta entre na escola. Assim, de graça. É, todo mundo olhando assim. Puta que pariu. Eu vejo essa cena e dou uma risada assim, falo, da hora. O Victor já tava dentro da escola nesse momento. Eu queria fazer discreto, mas não dá, cara. Pô. Eu não vi isso. Dentro, né? Eu não vi isso. Você não viu. Você até escutou um som de alguma coisa raspando em metal vindo lá de fora, mas você tava lá dentro. Não liguei o nome da pessoa. Tudo bem, vocês estão no corredor principal. E assim, falta 5 minutos pra bater o sinal. Eu vi, agora que ela tá no corredor principal, viu a moça molhada e entrando? Sim, sim. Primeiro então... você sentiu um cheiro diferente, né? Você virou e tem uma senhorita nova entrando. Então eu vou me aproximar dela, né? Você deve estar com frio. Não é da sua conta. Já vai meio que tentando passar por ele, sabe? Meio trombando. Tá brava. Você vê que você manda essa, não é da sua conta e passa reto pelo Victor, as meninas que estão no corredor olhando pra você meio que arregalam os olhos. Porra, o Victor veio falar com você, a menina nova, sei lá quem é essa fulana, deu um gelo nele e passou reto? E então, a Zoe então, confia nessa cena também. Então, nesse caso, eu vou pegar ela pelo pulso, sabe? E... Dá aquele tranco, né, pra ela virar pra falar comigo. Uhum. E aí, tipo, eu vou dar aquele tranco, né, pra virar pra falar comigo, dar aquela olhada penetrante nos olhos, assim, e vou rolar um hot pra ver se eu consigo turn her on. Tá bom, manda ver. Como é que é a rolagem mesmo? É 2d6 mais o seu hot. É, barra R, espaço. Peraí. Mais o meu hot, que é 2. 9? Isso. Então, e como eu usei o meu hot, eu marco um XP, não? Isso, tá. O seu hot tá marcado aí, né? Isso. Então você marca um de XP. Tá. Lembrando que quando vocês marcarem 5 XP, vocês podem ganhar um advancement, que tá aí no material de referência para vocês. Então, Cass, você tá aí com a lista dos movimentos básicos? Tô, peraí. Tô. Que com 7, ele tirou 9, né? Com 7 ou 9, você escolhe. Escolhe entre se entregar ao Victor, prometer algo que ele pensa que você quer, ou dar pra ele uma string com relação a você. Tá, então vou dar string. Por um minuto. Já sim. É a primeira opção, né? Em então, se entregar. Ela tá chocando, mas não é tanto. Mas já. Então, já que é tá late quickly. Né? Então, já que essa string significa que eu teria uma vantagem sobre ela. Você ganha uma string sobre ela. Tá. Você ganha. Então, vou marcar. Então, pra fazer. Mas, peraí, quem escolhe é o Cass. Mas ele escolheu a string. Ele vai escolher? Isso. Então, pra simbolizar essa string, eu pego ela pelo pulso, né? Dessa lado penetrante. Aí eu tiro o meu sobretudo, coloco nela e falo. Você vai me agradecer por isso quando o dia terminar. E aí eu vou pra aula. Ficou impressionada assim, olhou pra mão dele segurando ela, olhou pros olhos dele e tipo, ficou meio sem reação, sabe? Foi desarmada. Boa, boa. Nessa que você tá sem reação olhando pras coisas, toca o sinal. Não deu tempo de você colocar nada no seu armário, não deu tempo de você falar com o inspetor, você nem sabe sua sala de aula, porra nenhuma. As pessoas começam a dividir. Zoe. Ficar sozinho lá no você corredor. Você tá assim, né? No meio do corredor e tá todo mundo entrando. Zoe, o que que você faz? Você tava lá no seu armário, mexendo nas suas coisas, você acompanhando essa cena. uma porque é a menina lá estranha, né? Que você silêncio. Outra que é o Victor. Que já deu de cozona comigo. Eu tava só. Eu nem sou uma pessoa legal, sabe? Eu não faço gestos legais com outras pessoas. Isso. E aí eu fiz isso pra vocês, cuzona você, hein? Cara, aí eu fico... lembro por que você é legal com as pessoas. O que que é? Isso te lembra por que você não é legal com as pessoas. Exatamente, tá vendo? Nenhuma boa ação, né? Aí eu fico olhando e aí eu fico pensando o que o Victor pode estar querendo com essa interação. Porque simplesmente comer ela não é, porque ele poderia comer qualquer menina da escola, entendeu? E aí eu faço uma nota mental de observar mais assim atentamente essas interações no futuro. Ô Jess, é a teoria da vaca nova. Ele quer tipo dar aquela mijadinha no pé pra marcar o território, sabe? Já chegou, chegou. Daí o meu plano é tipo ir pra minha aula. E aí, como eu sento no fundão sempre, bem ali, é onde eu posso observar todo mundo. E em vez de ficar prestando atenção na aula, eu fico analisando o que que tá de diferente, se alguém, sei lá, desenvolveu peitos no ano que se passou, tá se achando mais gostosa por isso, se alguém, tipo, sei lá, teve um problema, o pai perdeu o emprego, tá numa situação financeira pior, tipo, observando a galera pra ver o que que mudou nos relacionamentos. Se algum grupo de amigos brigou durante as férias, que eles não estavam sentando junto, eu tô querendo observar as interações das pessoas pra já, entendeu? Uhum. Ter tudo na minha cabeça, as informações que eu posso, a qualquer momento, usar contra as pessoas. Tá certo. Então, nisso que você falou, você repara as pessoas entrando na sala, você vê algumas coisas assim que... Algumas coisas você já esperava, né? Você vê o Zeke entrando. O Zeke, assim, o cara tá acabado. Ele tá com a cara de quem não dorme, de quem, sabe? O moleque tá desgastado. O cabelo encebado, jogado no rosto de qualquer jeito. Mas eu sei por quê, né? Porque na cidade desse tamanho... Todos vocês sabem por quê. Tipo, ele é... E era um moleque bem... era um moleque jovem, que gente boa, batia papo com todo mundo. Era um cara legal, sabe? Uhum. Filho do xerife. Então era um cara que era meio chato você arrumar problema, né? As pessoas até evitavam pegar no pé dele. Mas eu sou negra, eu não gosto de policial. Logo de cara. E você vê que o cara chega... Eu achava ele meio Mauricinho, filhinho de delegado. Mauricinho, filhinho de delegado. Você vê também outra pessoa que era muito espirituosa, chegando com uma cara meio baixa, assim, sabe, dando um sorriso forçado, que é o Shed. Ele também, desde que ele perdeu aquele jogo, ele tem ficado mais pra baixo. Foi eu que fez ele perder o jogo? Não, foi o... Ah, tá, eu tava tentando... Foi o amigo da sala de aula, o amigo da galera. Uhum. O vampiro Victor. Victor, como eu, quer ver o mundo queimar, né? Uma pessoa vem e senta do seu lado, que é a Mary. Ela dá aquele olhada pra você, dá um, né, um aceno. Uhum. E assim que ela entra, também entra a Christy, né? E a Mary te contou aí uma fofoca quente sobre a Christy. Contou isso pra você. Ela me contou antes do ano letivo começar. Isso, já tinha contado pra você. Nas férias ela contou. Aham, uhum, aham. Uhum. E eu tinha sentimentos por ela, né? Então eu tô assim... Eu olho pra ela com aquela coisa tipo de quem... não superou ainda um pouco esses sentimentos e tal, mas tá se transformando em raiva ao invés de, entendeu? Tipo, eu ficar depressiva, alguma coisa assim. O meu método de autodefesa é esse. Entendi. Pra Christy. E já sentado na sala, do seu outro lado, tá uma pessoa, essa sim, você mexeu com ela, que é o Jacob. Uhum. Ele tá sentado do seu lado, ele sempre foi um cara meio quieto e tal, geralmente o gordinho da sala, o cara que o pessoal pega no pé, zoa. Mas ele tá bem, bem mais fechadão, bem mais na dele. Ele tá com a cara, assim, sabe, enfiada, no deitado com a blusa fazendo um travesseiro e a cara enfiada. E esse daí você dá uma olhada bem de esguelha e ele realmente, você é a culpada por ele estar se sentindo assim. Uhum. Vou dizer que no momento eu não me sinto culpada, mas eu também não vou ficar me gabando, entendeu? Tipo, zoando o moleque. Ponto. Eu tento disfarçar os meus sentimentos, se eu consigo ou não, aí já é. Entendi, beleza. Caim. Eu. E você? Tá lá no fundão, vendo. Uhum. Da sala. Tá de um jeito bem largado. Só observando as pessoas. Você já tava lá. Você vai entrando na sala, né? E você passa na frente da Catherine. Ela dá aquela olhada pra você. Imediatamente o olhar dela baixa pro seu tênis, o seu Nike esburacado de 6 anos atrás. Colado com silver tape. Ah, conguinha. Essa menina devia chamar Maria Joaquina. Ela tá aquela olhada pra você, né? E fala assim, bonito tênis, Caim. Ela dá uma risadinha. É novo? É, última moda em Paris. Continua andando, sento atrás dela. Eu sento e empurro a mesa e encosto, assim, na cadeira dela, sabe? Beleza. Você dá aquele tranco, né? Ela vira como se fosse pra falar alguma coisa, reclamar pra você. Mas nesse momento entra uma professora na sala. Só queria comentar que quando eu entro na sala, o Zack senta na minha frente, certo? Uhum. Antes de eu sentar, eu coloco. Sabe quando você põe aquela mão no ombro do cara e fala: complicado, né, cara? E aí eu sento atrás dele. É verdade, quando você entra, né, o que aconteceu entre você e o Zack foi no final do ano passado, né? E chegou ao extremo dele realmente pegar a arma do pai e dar um tiro em você. Alô? Opa, não, sim. Ah, não, ficou um silêncio, achei que ele tinha caído, eu tinha caído. Não. E desde esse momento, ele te observa com um misto, cara, de raiva e medo. Você vê que você encosta nele, a primeira coisa que ele tem é meio que um, sabe, dá um salto, assim. Uhum. Eu dou aquele sorriso cheio de dente, sabe, meio Cheshire Cat, sabe? Uhum. Aí eu falo pra ele, é complicado. Você tem todo o meu... eu falo um pouco mais alto, né, pro resto da sala me ouvir. Muito triste o que aconteceu com o seu pai. Eu espero que ele melhore. Aí eu sento atrás dele. Beleza. Ele vira pra você, né, de novo, ele... Dessa vez, por enquanto, você parece que o que entre medo e raiva, ele tem muito mais medo do que raiva. A raiva tá lá no fundo do olhar dele, mas ele pega a cadeira dele, sabe, puxa um pouco pra frente, dá um espaço de você. Aproveita. Aí eu vi que ele puxou a cadeira pra frente, eu dou meio sorriso e apoio os pés na parte de baixo da cadeira, tipo, e aí eu fico vendo a aula. E aí nesse momento, né, enquanto rola isso, rola aquela interação do Caim e vai entrando uma professora na sala. Um pouco antes disso, no corredor, Ellie, você tava lá parada, todo mundo escutando, e vem andando uma moça, né, na sua direção e fala, perdida? Um pouco. Qual ano? Qual é a sua sala? Qual é o ano? Segundo colegial, qualquer coisa assim. Então eu respondo segundo colegial, mas a sala eu não sei. Ela é a minha turma. Venha comigo. Tá, então. Você é? Ellie Brown. Enquanto vocês estão indo em direção, ela vai puxando o toque. Ah, Ellie, muito prazer. Eu sou Sarah, sou a nova professora de literatura. Uhum. Você é nova aqui, não é? Infelizmente. Aí você vê que ela olha assim, ela fala, mudanças nem sempre são fáceis, querida, mas vai ficar tudo bem, você vai ver. Eu também sou nova aqui. Ela não tá muito afim do papo, né? Ela só vai balançando a cabeça. Essa Ellie é, como diria meu pai, uma galinha do cu temperado, né? Nada pra mim, caralho. Melhor expressão. Não pega a birra, Jess. Galinha do cu temperado. Não vê? Os adjetivos de descrição da Ellie. Não vem fazer macumbinha, não. Eu tenho seu batom, viu? Fique esperta. Você vê que... Abre o olho. Você vê que nisso a professora olha, né, pra você e ela bate o olho no sobretudo que você tá usando, né? Uhum. O sobretudo que você deu pra ela, Victor. E ela vê sua roupa molhada, né? Ela para dar uma olhada melhor, percebe que você não tá muito bem. Ela, querida, tá tudo bem? Você quer um tempo antes de entrar na aula? Ela suspira, acho melhor, né? Vou dar uma passada ali no banheiro, se você puder me falar onde fica. Ela, claro, claro. Aí você vê que ela dá uma instrução, né? Não, vai ali e tal, eu vou aguardar você pra começar as coisas na sala. Tá, ela, então, vou lá no banheiro, tento dar uma secada, não sei se o banheiro é aquele moderno que tem do arzinho ali. Então... Não, só tem papel higiênico, você tem que gastar rolos e rolos. É, então ela vai lá, se seca do jeito que pode. E... Cara, acho que ela usa o sobretudo ali pra se secar e já deixa no banheiro mesmo. Deixa o sobretudo no banheiro? É, ela não quer ficar andando com isso, que ela acha que vai chamar muita atenção. Beleza. Então vocês estão lá quando entra a professora. Ela entra, tá, a conversa tá indo, né? A conversa tá naquele tom alto, as pessoas, pô, uma do lado da outra conversando. A professora entra sem falar nada, a conversa vai diminuindo um pouco. Ela começa a arrumar as coisas na mesa dela. E ela... As pessoas ainda estão conversando, né? Ela... E nesse meio tempo, né, as pessoas ainda... E a Catherine se levanta e ela... Turma, turma, atenção, atenção, a professora está na sala, por favor. E ela olha assim, ah, obrigado, querida, pode se sentar. Bom dia, classe. Ela vai virar para a louça e começa a escrever o nome dela, né? Sarah Hathaway. Ela, meu nome é Sarah... Eu vou ser a nova professora de literatura de vocês. Vocês vão reparar que eu não sou a única pessoa nova na sala. Nós temos também uma aluna nova. E nesse momento que ela fala uma aluna nova, é o tempo da Ellie chegar, né? Ela, e aí está a Ellie. Ellie, por favor, vem aqui na frente. Cara, a Ellie fica... Para os colegas. Ela fica constrangida, assim. Eu noto que ela não está usando o meu sobretudo. Cara, ela vai entrando assim, meio que contando os passos e dá uma, tipo, uma olhada em volta, né, pra ver os alunos e ela cruza os olhos com o Victor, assim, tipo, putz. Ela suspira e para ali na frente, bem constrangida, assim, bem sem jeito. Beleza. E aí ela... Ellie, por favor, fale alguma coisa pro pessoal, quem você é, de onde você veio. Tá, então, fica em que estado essa cidade? Eu quero que a Ellie tenha vindo de alguma cidade grande. Você pode inventar à vontade. Você tem Nova York, Chicago, Detroit, você pode escolher. Los Angeles. Acho que ela veio de Nova York. Uhum. Eu me chamo Ellie Brown e eu cheguei recentemente de Nova York e é isso. Aí a professora fica olhando, simples, direto ao ponto, mas também não dá pra gente saber muito sobre você. Querida, seu filme predileto. Filme predileto? Ela fica meio sem... Não sei. Não sei. Tá bom, uma música predileta, então. Eu interfiro, professora. Já foram quase 15 minutos de aula, e por mais que isso esteja interessante, o seu trabalho é nos ensinar, então podemos andar logo com isso? E aí eu jogo um manipular NPC. Beleza. Então, jogar aqui. Não, ih, caralho, dados errados, peraí. Deixa eu colocar isso aqui. Mais 2, 10. 10. Então, eles vão fazer o que você quiser, o NPC faz o que você quiser, se você der a ele a bribe, a threat ou um motivo, né? Você deu pra ela um motivo. Uhum. Aí você vê que ela para assim, dá uma respirada, né? Ergue os braços. E ela, tá bom, direto ao trabalho. Então, eu ia concluir, né, as minhas perguntas perguntando qual é o livro favorito da Jovem Ellie. Pode sentar, Ellie. Tá, ela já vai e ela vai no corredor do lado do Victor ali mesmo. E ela dá aquela, sabe, aquela olhada de tipo, estou grata. Senta atrás dele. E aí ela começa a falar, bom, eu sou uma nova professora de literatura. E nós não vamos perder tempo, já que o nosso jovem senhor ali, que deve ser Victor, se eu estou certa. Você está. Já que ele pediu que nós citássemos direto no trabalho, nós vamos começar, a menos que alguém tenha algum recado, algum aviso de caráter geral. Aí nisso, a Catherine levanta a mão, né? Daquele jeito, balançando. Aí a professora... É ela, isso não. A professora dá uma olhada meio de lado. Catherine, não é? Sim. O que foi? Aí ela levanta assim, eu só quero dizer a todos que eu estou muito feliz que nós possamos participar desse ano juntos. Espero que nós possamos ser bons amigos. E no espírito de deixar isso marcado, eu quero dizer que hoje eu vou estar dando uma pequena festinha na minha casa. Estão todos convidados, é claro. Todo mundo sabe onde fica, eu imagino. Aí ela dá uma olhada lá pro fundo da sala e fala... Ellie, depois eu passo para você o interesse, eu gostaria muito que você viesse, você pode conhecer as pessoas, o resto da escola, vai ser bem legal. Aí fica só isso, professora. Ela, muito bem, o professor dá um lado, nada mal, começar o primeiro dia de aula com festa, na minha época não era assim, mas tudo bem. Mais alguém? Não? Alguém? Ela, tudo bem. Então vamos lá. Primeiro de tudo, essa vai ser a leitura nossa. Primeiro de tudo, sobre a nossa leitura desse semestre, como os senhores se sentem com poesia? Como vocês reagem? Eu reajo, podia ser pior. Cara, a minha personagem tá meio sem reação ali, ela tá tipo se recuperando da vergonha de ter ficado ali na frente. Eu faço uma citação de Macbeth sobre como a poesia é boa. É inverso. Você... E você, Ken? Eu tô tendo muito vontade de férias logo. Vocês percebem... As aulas mal começaram e eu já queria estar em casa. Você percebe que as pessoas na sala estão com... Assim, a moral da sala como um todo baixou. Algumas pessoas bateram a cabeça contra a mesa. A professora dá aquela olhada, ela fala, eu sei, poesia chata, blá, blá, blá, blá, blá, blá, mas nós vamos tentar mudar essa opinião de vocês no geral. Aí ela começa a escrever na lousa. A leitura que nós vamos ter agora, a leitura para esse semestre, será Paraíso Perdido, de John Milton. Alguém conhece? Todos vocês em silêncio? Sim. Ah, eu até conheço, mas eu não vou ficar... Ela fica na sua... Interagindo com o professor, entendeu? Aí ela vira e fala, bom, já que ninguém conhece, então eu vou falar. Nós estamos falando aqui de uma história que nós temos anjos, demônios, pecado, morte, inferno, sexo. Ela vai falando tudo isso e as pessoas começam a dar uma certa olhada um pro lado do outro, né? Meio, porra. Tudo isso junto e misturado. A linguagem é um pouquinho difícil, mas nós vamos trabalhar com isso. Todo mundo vai ler o livro e uma vez por dia, uma vez na nossa aula, alguém vai vir aqui aleatoriamente e vai ler e explanar sobre uma estrofe. Entendido? Sim, professor. E aí ela falando isso, ela continua transcorrendo a aula. Eu vi. Gifes, cara. Gifes. É a melhor inversão da humanidade. Ai, meu Deus. Ai, ai. Bom, a aula continua transcorrendo, né? Durante a aula, Zoe. Eu. A Mary, que tá do seu lado, você vê ela esticando, sabe, a mão assim por baixo, passando um bilhetinho pra você? Opa, bilhete é comigo mesmo. Você já pega assim, tá escrito, né? Você e ela. Ela marcado assim, sabe? Tudo bem? Você sabe que ela tá se referindo a Christie. Ela, sim. A menina desconfia, né? Você nunca... Você chegou a dizer ou era mais uma coisa que ela catou no ar? Não, porque eu não quero que as pessoas, entendeu? Sei. Eu tenho insegurança, não vou ficar espalhando por aí que eu tenho essas dúvidas, entendeu? Uhum. Eu vou guardar o papel que ela me deu. E aí eu vou escrever em outro papel, porque o papel dela pode me ser útil. Olha só. Não estou mais conversando com ela. Pra mim, ela deixou de existir. E passo pra ela. Você vê que ela pega assim, dá aquela olhada, ela vira pra você, tipo, com aquela cara de tanto assim? Ah... Aí eu faço, tipo assim, e aí toca. Sabe? Sei, sei. Ellie. Tá com a tesoura na mão, rabiscando a mesa, escrevendo Santos. Victor, você tá sentado na frente da Ellie, não tá? Tô sim. Na sua audição começa a incomodar aquele barulho no meio da aula. Você dá aquela olhada pra trás, você vê que é ela lá, com a cabeça, sabe, segurando a cabeça e escrevendo na mesa, rabiscando. Uhum. E aí você tenta olhar, tenta prestar atenção e... Você tenta desviar pra ele e pensar em alguma outra coisa. O que você faz? Eu viro pra ela com um... Eu viro, né, pra conversar com ela com um sorriso mais carismático que eu consegui fingir e digo... Mas então, Ellie, eu fiquei curioso, qual que era o seu livro favorito mesmo? Eu tava muito imaginando ela virando assim, queridinha, pode parar com isso, por favor. Ela para assim e fica olhando pra ele. Eu não tô te entendendo. Eu só quero saber qual é o seu livro favorito. Você, quando alguém pergunta qual é o livro favorito de uma pessoa, você não tem curiosidade de saber? Eu aposto que você tá curioso agora pra saber qual é o meu. Não, pode falar qual é o seu. Depois você me dizer qual é o seu. Ela para pensar. Acho que é Drácula. Entrevista com vampiros. Fantástico. Eu fico meio Essa te pega desprevenido. Exato, ainda uma desarmada. Você repara que ele reage meio... Ele deu uma... Por um momento, aquela pose toda dele se quebrou. E aí, ficou sem reação, assim? Uhum. Então ela tipo, viu que ele perdeu o interesse, meio que deu uma aliviada, porque no fundo era meio tímida, e ela voltou a rabiscar com a tesoura. Beleza. Diga. Você ia falar alguma coisa? Não, eu tô um pouco chocado. Caiu. Você... That's the weirdest boner right now. Caiu, você. Você tá passando alguma coisa na lousa? Ah, lá tá, falou blá blá blá blá. Você escolhe pra ela e você escuta blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Poesia inglesa, século não sei o que, blá blá blá. Qual a idade da sua professora, mais ou menos? Ela é jovem, cara, tem uns 30 e pouquinhos anos. É a Dina Torres ou é a outra? É a outra. Tá. É a que faz Stakes do Life. Dela. É porque a Dina Torres não tem como não gostar, entendeu? Então eu posso desgostar dessa professora. É a xerife, né, que é. É, Dina Torres faz xerife, Carla. É, eu tô... rabiscando, assim, um caderno, meio sonolento, assim, qualquer hora eu vou apagar aqui, dormir no meio da sala de aula. É, tudo bem, vocês estão lá, né, fazendo tudo isso e de repente tá aquele silêncio, né, só o professor falando, e alguém começa a tossir, né, aquele... E vai, sabe aquela tosse que vai aumentando até ficar aquela tosse bem forte, bem fundo do peito, cheia de catarro? O suficiente pra professora parar e olhar assim, sabe, pra pessoa se tá tudo bem? O moleque vai morrer. Ah, vocês olham o Rob na primeira fileira? Ele tá com a mão na frente da boca, tossindo bastante, ele vai levantando. A professora era, tudo bem com você, Rob? Aí ele, entre tosses e outro, pra tentar fazer um gesto com a mão pra ninguém olhar. Pra dispensar a professora. E vai seguindo em direção à porta, né? Vocês lembram que ano passado ele perdeu várias aulas indo pra enfermaria? Tem essa coisa do Rob ser asmático e tal. Então todo mundo acha que por causa disso ele tá indo pra enfermaria, ataca, etc. Acaba indo. O tempo na cidade não é muito bom, não favorece muito o cara. Mas dessa vez, ele sai tossindo e pouco antes de sair pela porta da sala, vocês veem a mão dele, né? A mão que ele tá segurando para não manter o mínimo de educação, né? Para não sair tossindo por aí na cara de todo mundo. Vocês dão aquela olhada para a mão num flash quando ele tá saindo da sala e vocês quatro reparam que tem uma mancha, da onde vocês estão, parece uma mancha avermelhada na mão dele. Você, Victor, você tem certeza porque você sente o cheiro, é cheiro de sangue. Ai, caralho. O que você aprontou, hein, Victor? Eu não fiz nada dessa vez. Ou não, o Victor deve ter feito alguma coisa. Ah, grande chance de ter feito alguma coisa, tipo... Victor, você tá totalmente clueless nessa. Você nem repara nesse maluco. Uhum. Eu só dou aquela... Quando eu vejo, né, quando ele mostra a mão, sabe quando você tá distraído? Eu tava tentando me concentrar em qualquer outra... Eu tava olhando meu smartphone, tentando me distrair do... Você tava querendo fazer aquela ereção ir embora, né? Eu tô vendo fotos de velhinhas pra ver se... Procura Lemon Party aí que você já passa, já. E então tô lá vendo meu smartphone, sabe quando você dá aquela... Tipo, sabe quando a sua atenção é tipo aquele snap pra um lugar, sabe? Aquele olhar trava na mão do cara. Uhum. É tipo, meio instintivamente, né? Trava assim no negócio do cara. E deu um pouco. Você abre um pouco a boca, sabe? Quando você tá com ver alguma comida muito gostosa. Uhum. E antes de voltar a minha compostura de puta que pariu. Barulho do inferno. Nesse momento, né? Você dá aquela olhada, bate no. No que ele tá fazendo, bate a mão, o olho, né, no sangue, aquele cheiro... como você descreveria o cheiro de sangue? Perfeito. aquele cheiro perfeito. Bate bola, jogo rápido. Entra pelas suas narinas e rola pra fazer o seu hold steady. Oh boy, hold steady roda com code. Uhum. Mais um de code, 7 em cima. Quase, hein? Você pode escolher um, tá com a lista aí? Ah, deixa eu abrir aqui, peraí. Você tem a lista aí pra ser mais rápido? Eu tô com a lista aqui na minha frente. Então? Choose one, you keep your cool. Você pode escolher uma opção da lista de 10 ou mais, né? Uhum. E ganhar a condição de terrified. Aí na lista de 2 ou mais é... pergunte para mim faça uma pergunta para mim sobre a situação, remova uma condição ou carry one forward nessa cena. Eu vou fazer uma pergunta para você sobre a situação. Ou você pode só keep your cool, você não, se mantém frio. Mas eu vou fazer uma pergunta sobre a situação. Tá bom, beleza, e aí? Pelo cheiro do sangue, pela aparência, enfim, pelo que eu consigo discernir, o que ele tem? Ele tá, parece que ele tá só doente ou é algo mais? Não só é algo mais, como você pode ter certeza, assim, que é algo mais e não é da Terra, não é deste mundo, não é de Deus. aí, por causa disso, então, eu fico terrified, né? Uhum. Tá. É uma coisa estranha o suficiente para na sua cabeça vir exatamente a descrição que você falou da igreja. A igreja, o fogo e algo mais. Ok. Eu vou ter a mão que tava com o smartphone tá tremendo de novo. Tô com aquele olhão arregalado, assim, uma gotinha de suor. Eu noto isso? Escorrendo pela testa. Você nota isso, Ellie. Tá, acho estranho, né? Mas fico intrigado, mas volto ali para minhas atividades com a tesoura. Fica ali você e só com a tesoura. Dessa vez, quando ela volta com a tesoura, eu viro pra trás agressivo e falo, você pode parar com isso? Ela só para. Só. Fico olhando fixamente pra ele. Aí eu tiro uma folha, uma caneta e entrego pra ela. E volto pra minha mesa. Tá, então ela começa a recortar o papel. Tá melhor que raspando no final. Ah, até a professora nota e fala, senhores, por favor. Bom, a aula continua, né? Vai até o fim, termina. A professora sai, lembrando vocês da tarefa de casa, né? Para vocês começarem a leitura e eles vão chamar pessoas aleatoriamente para ler uma passagem e dizer o que acha. Entra a próxima aula. Antes, tem um intervalo entre as aulas? Curtinho, 5 minutos que é o tempo de vocês saírem de uma. Na verdade, não, vocês que saem da aula e vão lá para a sala. Então é aquele meio tempo, vocês guardam as coisas, a professora vai lembrando e vocês estão saindo, indo para a próxima aula. No corredor eu vou tentar encontrar trombar com a Zoe. Zoe, você saiu rapidão, ficou lá marcando toca na sala, o que, que você fez? Deixa a galera sair primeiro. Sem muvuca, na sua. Aham, uhum, sim. Então beleza. Será que alguém deixa alguma coisa para trás, uma caneta, né? Entendi. Ah, porra, é cleptomaníaca essa mina, cara? Não, cara, tu não posso usar contra os outros, entendeu? Que isso, tá na fúria. Aqui é ideia fixa. Tudo é pra Jacu. Você fica tanto tempo na sala que a professora levanta o olhar, sabe, pra você e fala, sim, Zoe, alguma dúvida? Não, já tô saindo. Eu tô na ela porta, vai saindo pegando coisas, né? Pegando coisas. Eu vou devolver aqui pro Kevin, que ele esqueceu. Bom, você sai, tá andando no corredor, o que que acontece com você e o Victor? Ele vai, tipo assim, você vai deliberadamente me esperar e me chamar, ou você vai tentar trombar casualmente comigo? Eu vou tentar trombar casualmente com você. Porque não quer nada, ops. E aí? Olha, eu sei que certas pessoas é melhor, né, não Então eu não sou muito agressiva com ele, eu fico mais resguardada, assim. Eu falo, oi, tudo bem? Não, eu preciso da sua ajuda. O que que aconteceu? Não dá pra falar agora, me encontra depois da aula. Aonde? Na frente do meu carro. Beleza. E eu saio assim meio nervoso, sabe? Beleza. Eu penso assim comigo, o carro dele não é lá muito discreto, tipo, todo mundo vai ver a gente conversando, mas ok. Eu devia ter pensado nisso, mas eu tô muito abalado, eu tô muito terrified pra pensar nisso. Beleza. Eu posso continuar? Pode. Como é que é? Eu posso ter ouvido isso, gente. Passando. Tava saindo e... Você tava de boa e esticou a orelha e ouviu isso? É. Ok. Beleza. Eu vou pra biblioteca. Eu não sei se agora seria outra aula ou se seria tipo intervalo. Não, tranquilo. Dá pra ir na biblioteca. Eu vou pra biblioteca. Pode ser que eu esteja na aula também, se foda. Vai matar a aula na biblioteca. É, mas olha só. Daí eu vou para as prateleiras e vou abrindo os livros, dando uma fuçada. Pode ser sempre que alguém tenha esquecido alguma anotação dentro, um marcador de página, alguma coisa. Nessas vezes que você vai fuçando, vira e mexe, você encontra coisas, mesmo que você não saiba de quem são. Isso, eu vou catando. Então, assim, porque eu posso descobrir de quem que é, entendeu? Tipo, um marcador de página, provavelmente não, mas uma anotação, de repente, tem o nome de alguém. Entendi. Posso ligar os pontos, entendeu? Você se não for útil, chegando em casa, eu jogo fora. Entendeu? É isso que eu ia falar, acumulador. Não, tipo, eu tento investigar um pouco, se eu vejo que não consigo descobrir a fonte, não vai ser útil pra mim, daí eu jogo fora. Uhum. Mas eu tenho uma gaveta lá, cheia de tranqueira. E aí eu vou fuçando, eu acho aqueles livros de final de ano, sabe? Que eles fazem na escola americana, que é cheio das fotinhos de todas as pessoas. Yearbook. Mais provável de se dar bem, mais provável de ficar famoso, o melhor cabelo, ó. Certo. E aí, eu vou fuçando, e aí eu vejo que, tipo assim, eu pego aleatoriamente um de, sei lá, 5 anos atrás. Uhum. E aí eu vou fuçando, e aí eu vejo que tem um cara muito parecido com o Victor, mas que as contas não dão certo, entendeu? Saquei. Aí eu vou, fico intrigada, aí eu vou começando a voltar, e voltar, e voltar, e sempre tem um cara que é a fuça do Victor. Só pode ser o Victor. E aí eu fico encucada com isso. Isso é uma parada que você já tava, passou esse verão e todo meio matutando, né? Uhum. Um negócio que você só tava esperando agora chegar pra poder ver, fazer, olhar, tirar não, essa... Não que eu necessariamente sabia que eu ia encontrar no yearbook, entendeu? Isso. Sei. Mas... eu achei, e tipo, poderia ter passado batido, mas me chamou a atenção justamente porque eu sei que tem alguma coisa de estranho. Uhum. Você tá lá sentada, né, com uma pilha de yearbooks mexendo e tal, e você sabe aquela sensação já de... Já volto, gente. Beleza. De que tem alguém te olhando? Sei. Você vira o rosto pra trás, né, uhum. E você pega uma pessoa meio que... provavelmente estava ali parada quando você virou, a pessoa tentou disfarçar e sair assim, se embrear no meio das prateleiras. Uhum. Eu reconheço a pessoa? Você consegue ver que é um homem, mas um moleque, né? Provavelmente um aluno, mas... Eu tento ver se eu consigo alcançar o cara. Tipo assim, não vou tentar chegar perto dele, conversar, nada, mas só tipo tentar ver se eu consigo ver ele melhor. Beleza, você dá aquela olhada, né? E você repara que o Kevin, o moleque que senta na sua frente, ele tá, né, meio que encostado assim, sabe, pegando um livro aleatoriamente, olhando, aí você vê que de vez em quando ele vai virando a cabeça como se fosse pra ver se você tava lá, quando o canto de olho dele encosta, vê que tá você, ele guarda o livro e pega outro, e, né, realmente, senta num lugar, começa a mexer, pô, que coisa, não? Esse moleque tá na minha lista. A partir de agora. Caramba, só foi rápido. Eu vou ficar de olho nele e se eu tiver alguma oportunidade de pegar alguma coisa dele, eu vou pegar. Beleza. Tipo, não necessariamente agora, entendeu? Mas se surgir a brecha. Uhum. Tá bom. Caim. o que você faz, o que você está fazendo? Eu vou comprar algum lanche bem baratinho na cantina da escola. Beleza. Estou pensando em... Estou achando bem curioso. A Luna Nova. Onde está a Luna Nova? Acabei de pensar. Onde está ela? Cara, tô andando pelos corredores, sim, tentando dar uma estudada. Fazendo um reconhecimento geral. É, sim. Beleza. Andando meio a esmo. Mas sempre incomodado se ela agora tá chamando atenção. Ainda, né? Beleza. Ela tá. Ele tá passando na sua frente, pra falar a verdade. Inclusive, é por isso que você tá pensando nela, tá passando na sua frente. Ei, Ellie. Ellie? Ela para e se volta pro Caim. Oi. Bem, eu sou o seu colega de sala. Oi. Tá. Isso não deu muito certo. Aqueles dois adolescentes que estranhos que não conseguem, sabe, fazer amizade. Tentando se conectar. Eu entendo. Aquele constrangimento. Muito. É, tá. Ah, tá gostando da cidade? Nem um pouco. Nossa, por quê? Porque acho que é autoexplicativo, né? Você gosta daqui? Ah, eu... Esse aqui eu gosto. Tem algumas pessoas agradáveis, mas eu gosto da cidade. Pessoas agradáveis, por exemplo. Por exemplo, a pessoa super legal que vai dar uma festa hoje, que fica na frente, na minha frente. Aquela vadia? Você fala esse, aquela vadia, e você vê os olhos do Caim por cima do seu ombro. E aí você só escutou, Ellie? Você ela dá tipo aquela... Aquele suspiro longo, tipo, arregala os olhos e vira. Oi? Aí, ela tá olhando pra você assim, né, segurando com as duas mãos uma folha de sulfite com um mapinha, assim, uma página impressa do Google Maps. Uhum. Tá segurando assim. Ah, então, eu sei que você não sabe onde é que fica a minha casa, mas como eu disse, uma festinha, voltei. Conhecer o pessoal... É, aí você vê que ela põe assim na mesa, sabe? Tipo assim, você vai por aqui, assim, assado. Onde você mora? Ah, ela indica lá, mas sabe com aquele sorriso, tipo, forçado, mas claramente forçado. Tô atrás dela, tipo, me segurando pra não surgir de estar risada. É, tipo, nossa, como eu sou amistosa, como estou adorando essa conversa. E ela? Ah, é aqui. É lá, é um pouquinho longe, mas assim, se você quiser eu posso te buscar, eu ganhei um carro ano passado, sabe como é que é? Não se incomode, eu dou um jeito. Não, que isso, eu faço questão que você venha. Não, por favor, não. Ah, então, na sua casa, às 7, é isso, né? Aí ela deixa aqui na sua frente, não vai ser problema nenhum, imagine, vou apresentar você para todas as minhas amigas, vai ser ótimo. Você vai conhecer todas as pessoas legais, todo mundo que... Aí você vê que ela olha assim pro Kai, né? Todo mundo que vale a pena ser conhecido, tá? Tá, ela fica com o olho arregalado, tipo, balançando a cabeça, tipo, ah, tá bom. 7 horas na sua casa, tá bom, querida? Aí ela faz, sabe, vira aqui com 2 beijinhos no ar, assim, ó. Uhum. E sai. É. Daí eu me volto pro Kai. Nossa, essa cidade é muito legal mesmo. Eu começo a rir muito, muito, muito. Você vai nessa festa? Eu posso dizer que, apesar dela ter feito convite pra todo mundo, eu provavelmente não fui convidado. Então, não iria. Mas esse é um ótimo motivo pra você ir. Eu gosto do jeito que você pensa. Bem, eu vou nessa festa. Você vai? Eu vou, né? Não tem outro jeito. Ah, então a gente vai se ver lá. Beleza. Bom, as outras aulas transcorrem sem maiores problemas, né? Ah, todo mundo tá falando, basicamente o assunto do dia é essa festa que vai ter hoje à noite. certo? Na segundona, sim, festa. Logo na segundona, festa geral, cidade louca. É a festinha dos adolescentes de boa. Bom, dá o horário, né? Tá, sabe aquele momento, todo mundo, professor falando blá blá blá, todo mundo olhando pro relógio? 10, 9, 8. Toca o sinal, é aquele estouro da manada, todo mundo levanta, sai correndo, né? E. Victor. Antes de dar o estouro da manada, eu quero perguntar pra ela e onde ela deixou meu sobretudo. Tá, ela fala sem problema que deixou no banheiro feminino. Mas, o Victor, eu quero estar quando o outro Victor descobrir o carro dele arranhado. Entendi, beleza. Bom, eu vou passar no banheiro pra pegar meu sobretudo, porque eu não acho uma boa ideia deixar objetos pessoais em lugares protegidos. Ah, bicho. Disse sobretudo provavelmente é mais caro do que a casa do Caim, então... Você nunca diga isso na minha frente. Jamais. Falei que deu aquele estouro da manada, né? Vocês estão todos saindo, descendo as escadarias, saindo do prédio, né? Ellie. Oi. Você tá vindo, né? O pessoal vai descendo naquela correria, tem aquele empurra-empurra. Alguém dá uma trombada em você, a sua bolsa cai no chão e as coisas se esparramam. Zoe. Lá vem a ladra. Eu pulo pra pegar rápido, tá? Você tá a uma certa distância, tá? E a Ellie começa a se preocupar em juntar as coisas que caíram mais próximas. E você vê um batom rolando assim, sabe? E batendo no seu pé de leve. Ela não percebe que chegou até você, que tá ali. Já era. Já era, catou. Ladrãozinho. Quem não vou? Tem que ter uma cena tipo a do Chaves com essa Zoe aí. Ladrão. Mal sabia ela que o Ken viu, né? Mal sabe. Não tem problema, pode deixar que eu vou trazer o Ken do meu lado. E que mais? Bom, nesse meio tempo, né, você dá aquela disfarçada pra pegar, a Ellie tá lá juntando as coisas. Caim e Victor, vocês vão em direção, né, à mesma parte do estacionamento. Uhum. Caim começa a tirar a magrela, né, a bicicleta. Tô de olho quando ele vai perceber o que aconteceu com o carro dele. Victor, você chega e você olha o seu carro, meu, na hora, você bate o olho naquele risco de ponta a ponta do seu Jaguar. Você dá aquela olhada, é bem do lado da onde o Victor para a bicicleta dele. Não, pra... O Caim, perdão. Ainda mais no comentário que eu fiz hoje de manhã sobre não... E o Caim tá lá, tipo assim, abrindo o negócio, ele dá aquela olhadinha pra você, meio tentando disfarçar. Eu não tenho dúvidas, pra mim foi o Caim. Eu vou sair. Eu posso estar presente? Você tava lá juntando as coisas, né? Então o pessoal foi saindo e você foi ficando pra trás. Você tá aquela olhada pra cima, né? O Victor passou pelo seu lado e você acompanhou com ele olhar e você tá vendo isso aí tudo acontecer. Daí eu olho tá vindo logo atrás em direção. Sabe quando você tipo, faz aquela careta, tipo, putz, é dele? Queria só. Né? Não sabia Caguei. Que era dele. Deu ruim. Eu vou saindo e para do lado. E aí, Victor, o que você faz? Então, eu vou lentamente andando até o Ken. Ele tá na bicicleta dele, eu suponho, né? Ele tá né, tirando o cadeado e tal. Eu chego pra ele, eu olho, tipo, eu tiro o óculos escuro. Primeira vez no dia que eu tirei. Tava de óculos escuro na aula mesmo, foda-se. Os professores já largaram a mão de falar pra você tirar. Eu tiro o óculos escuros, assim, eu guardo, ponho no bolso. E eu falo alto pro estacionamento inteiro ouvir. Essa é sua ideia de piada? Aí você. Foi? Você fala essa parada, você vê que as pessoas começam assim. Vai rodando aquela rodinha. Eu vou me aproximar, assim. Eu tava abaixado, assim, soltando coisa da bicicleta. Mas assim, o quê? Piada? Você acha que foi engraçado só porque eu falei pra você. Pra você não riscar minha pintura, você fazer um negócio desse? Eu olho assim pro carro. Assim, Olha, eu gostaria de ter tido essa ideia, mas não fui eu que fiz isso. Ah, é mesmo? E quem será que foi? Deixe-me ver. Você vai provavelmente dizer que foi... Ah, quem sabe? A menina nova, porque... Claro, o que ela tem a perder com isso? Eu não tenho dúvidas que foi você. E aí eu falo bem baixinho, assim, pra só ela ouvir. Eu já destruí vidas por menos do que isso. Eu quero me envolver agora, o Victor. Beleza, deixa eu só perguntar, Zog, você tava vindo em direção, o que que você... Uhum. Você tá parada olhando? É, eu passei pela Ellie e dessa vez eu não tentei ajudar, porque da outra vez, né? Uhum. E aí eu continuo indo encontrar com o Victor. Uhum. E aí eu vejo a cena. Daí eu fico meio, tipo, perto do carro, decidindo se eu chego... pra conversar com o Victor ou não, porque ele tá envolvido nessa briga, ele não sei se ele quer que o Caim veja a gente saindo junto, e aí eu fico meio esperando pra ver o que que rola. Beleza, você tá logo bem ali na berola vendo isso acontecer, isso. Se amar. E aí, Ellie, o que que você faz? Eu já chego assim, meio perto, tentando me interpor entre os dois, mas eu ouvi que aqui tem ótimos funileiros, né? Capitão da Mulher, é, bem-vindo a Angels Lane. A cidade do martelinho de ouro. Capital nacional do martelinho de ouro. Angels, exatamente. Angels Golden Hammer. Mas vou tentando me interpor entre os dois. Eu assim, cara. Não fui eu que fiz isso. Peraí, você chegou... Bom, tudo bem, chegou e tentou se impor com isso. Tá, continue. Assim, cara, não fui eu que fiz isso, sério. Virei as costas e... É, mas aí, o... Quando ela vira as costas, eu falo, eu vou te dar uma chance de se desculpar. Aqui, agora, e de joelhos. Você vê que quando você fala esse de joelhos, ó, o pessoal que tá embora fala assim, vixi, não deixava! Eu paro, assim. Inspiro fundo, assim. Vai uma onda de raiva, assim. Victor. É Victor. Não foi ele que riscou seu carro. Fui eu. Dou aquela olhada pra ela, assim. Eu muito acho... nobre de sua parte tentar assumir a culpa. Pera, você virou e mandou esse. Você tá tentando dar um shut someone down no Victor? Pode ser. Se for, rola com code. Dez? Dez. Você pode... Code? Você pode... É zero. Você pode... escolher um aqui. Pode dar para ele uma condição... Ele perde uma string com você, e se ele não tiver strings com você, você ganha uma string com ele. Você pode escolher uma das três coisas. Tá, deixa eu pensar aqui. Uma condição que você deixa com ele tem muito mais a ver com como as pessoas veem a situação. Então, você de repente... pensa assim, você falou isso, e ele vai reagir de uma maneira, e como as pessoas vão estar olhando essa cena, entendeu? Cara, eu quero, de certa forma, tipo, proteger o Caim, que ele fique grato por isso, né? Quero ajudar ele, que eu simpatizei com ele. O Victor tem strings com a... Tem. A Ellie? Ele cinco. Tem, ele tem um... É cinco, né? Porque é o True Love, né? Já nem sabe, mas é, né? Se pode perder uma dessas, ou você pode dar uma condição pra ele. Quais são as condições? Você cria a condição. Pode ser qualquer coisa. Qualquer adjetivo que você quiser dar pra ele, que simbolize essa situação, ele vai ter que agir de acordo com isso. Se isso for relevante em alguma cena, pode dar um bônus pra quem se aproveitar dessa condição ou não. Um exemplo, não nessa situação, mas um exemplo no geral, seria você dar uma tirada em alguém, sabe? Quebrar alguém e a pessoa se sentir humilhado. Eles dão no exemplo até o livro Coberto e Sangue de Porco. Deixa eu pensar então um pouquinho. Cara, então acho que calmo. Eu quero que ele se acalme. Beleza, tá direito. Ganhar aqui a Condition Calm. Você tava naquela fúria passiva que foi construindo. Uhum. Você vê que é aquela menina, ela mandou essa. E nem você entende muito bem porquê. Mas aquela raiva toda que tava se dirigindo ao Caim. Quando você tenta soltar essa raiva em direção a Ellie, essa raiva some de você. Eu paro assim. Você não consegue ficar bravo com ela. Eu tava aquele puto pra caramba, me acalmo de repente, assim, eu dou um... É. Ok. Tudo bem, então você riscou o meu carro. E você vai ter que me dizer o porquê. Então, como pagamento pelo fato de que você riscou o meu carro e eu te emprestei o sobretudo, e eu te salvei da professora, que hoje... Eu acho que nada mais justo do que você comigo na festa da Catherine hoje à noite. É um pagamento. Cara, ela dá uma olhadinha pro Caim, né? Tipo, você me deve essa. E... tá. Ah, aí eu vou seguir pra entrar no carro assim. Quando eu passo perto do Caim, eu mando um baixinho assim, tipo, desculpa. O cara tem que pedir desculpa de joelho, né, mas... Eu acho que eu tinha ouvido alguma coisa sobre sair de joelhos. Não abusa. Galerinha, eu pego a bicicleta e vou embora. Eu paro assim, antes dela sair. Eu me sinto, tipo, eu dou aquela olhada pro Chad e eu vi que eu tive muito perto de fazer algo parecido com o que eu fiz com ele por besteira, sabe? Uhum. E aí eu falo, não, pera, Caim, eu sinto que eu te devo uma. Vai saber de uma coisa? Por que nós não vamos nós três na festa da Catherine? Aparece lá comigo, eu aposto que isso ia fazer com que ela ia ficar, como é que ela diria? Roxa com essa situação. Acho que você ia gostar disso. Eu acho que eu já me disse. Tá bom. Tá certo. Vamos nós três. Eu pego você, aí eu lembro a vizinhança que ela mora. Passa na minha casa em tal horário que a gente vai. Tá. Beleza. E aí vai indo cada um pra um... Zoe, você tava acompanhando essa cena toda, e aí? Aí eu vi que o Caim foi embora, a Ellie tá indo embora ou não? Sim. Então aí eu vou falar com... Victor. Eu tô olhando pra ela indo embora meio com um sorriso bobo, sabe? Do tipo, caramba, essa garota. Aí eu penso comigo mesma, homens são tão tontos, meu Deus. Daí eu dou uma cutucada assim no ombro dele, e aí eu espero ele virar. Eu viro, aí na hora que eu vejo a Zoe, eu falo, tem isso também. Zoe. Tem isso. Né? Obrigado pela parte que me toca. Então, né, eu volto, assim, aquele o rubi do pingente, né, brilhando ao sol, com uma miríade de cores vermelhas. E eu falo pra ela, olha, Zoe, eu lembro do que aconteceu na capela, sabe? E eu sei que a gente não resolveu que não ia falar sobre isso, que ia ficar cada um na sua, mas aconteceu alguma coisa, houve uma complicação. O Robbie, sabe o Robbie? É Robbie o nome dele? Ou é Ronnie? Robbie. Tá. Você tá perguntando pra mim, né? Isso. É Robbie. Ah, certo. Tem certeza que não é Ronnie? Eu acho que é Ronnie. Bom, o Ronnie... Não, eu tenho um arquivo bom de informações sobre as pessoas dessa escola. Ok. Eu vou acreditar em você nessa. Então, ele não tá só mal da asma. Você viu que ele tossiu sangue hoje? Eu vi que tinha uma... Eu falo a palavra sangue, tipo... Você viu que ele tossiu sangue? E o meu sangue sai meio... Sabe quando sai meio com fome? É meio inevitável. É tipo coxinha. Tipo... pão quentinho, sabe? Uhum. Eu vi que tinha uma coisa na mão dele, uma mancha vermelha, eu supus que fosse isso, mas eu não tinha certeza. Vai por mim que é sangue. Então, aquilo, O que ele você não... sabe? Como eu sei? Então, o quê? Então, O que você sabe sobre? o que eu sei é que seja ele não tá só doente. O que eu sei é que o que ele tem alguma coisa a ver com o que aconteceu na capela, tem alguma coisa a ver com o que estava na capela. Eu achei que você fosse querer saber disso. Eu agradeço pela informação, eu quero saber sim. Mas você me disse que precisava da minha ajuda, era só para me passar essa informação ou tem mais alguma outra coisa? Não, a informação é o motivo pelo qual você vai me ajudar. Ah, picotou aqui, perdão. A informação é só o motivo pelo qual você vai me ajudar. Mas o problema é o seguinte, eu não sei o que que tinha naquela capela e eu não me lembro exatamente do que aconteceu. Eu preciso me lembrar. Será que você tem a ideia de como isso poderia acontecer? Eu acho que uma das melhores maneiras é a gente investigar um pouco de novo aquela capela, ou o que sobrou dela. Eu achei que você fosse dizer isso. Então, depois da festa, hoje à noite, vamos dar uma olhada lá. É, vai ser difícil sair de casa numa segunda noite, no meio da madrugada, mas eu vou tentar dar meus pulos. Ah, seu pai não vai deixar você ir na festa? Eu não vou em festa, isso é coisa de adolescente de filme americano, no caso, novo de filme Hollywood. Eu dou um sorriso, eu dou aquele meu sorriso cheio de dentes. Ah, mas seria o motivo perfeito, o álibi perfeito para você sair de casa de madrugada. É, mas ele ainda ia me colocar um limite de tempo e tal. Eu posso até sair de casa falando que eu vou pra festa, mas eu não garanto que eu vou aparecer na casa daquela menina. Tudo bem? Eu acho bom a gente descobrir o que que tem por lá. Eu não sei o que que era, mas algo me diz que não vai ser coisa boa. Beleza. Ah, Tchau. eu vou abrindo a porta do carro, né? Eu falo, se alguém perguntar sobre essa conversa, fala que você tá me passando o endereço do seu funileiro. E fecha. Do meu quê? Do seu Do meu funileiro. funilê? Tá bom. Aí eu saio Não se preocupe, procurando um as pessoas funileiro não pra levar costumam o meu carro. conversar muito comigo. Corta pra Ellie se arrumando pra ir pra festa. Gente, já volto, tá? Tá, ela se produz muito não, cara. Ela põe uma roupa assim, um pouquinho melhor do que ela vai pra escola, mas. É, você tá lá, né? Eu posso gastar uma string pra. Tem aquele efeito da string que é dar um XP pra fazer o personagem, pra oferecer uma ação. Sim. Eu tive uma ideia, eu queria gastar uma string pra ela, tipo, ah, eu não vou me arrumar qualquer coisa, mas o seu Victor que me chamou, talvez eu devia ficar bonita. Se o. Eu ganho um XP se eu fizer isso, se eu Você aceitar? ganhou um XP. Na verdade, não é muito bem se você aceitar, né? Ele dá o XP e você Ah, é aceita. obrigado, é obrigado. Entendi. Não, tá bom, tranquilo. Então, cortei uma string aqui. Então, peraí. Nesse momento você ganhou um XP, pode marcar aí. Você tá lá se arrumando, né? Você tava separando as roupas mais normais, que seria um pouquinho melhor. E bate isso na sua cabeça, você começa a olhar suas caixas atrás de algumas outras roupas que você realmente usava para ir em festa quando você tava. Da onde você era? Nova York? É, Nova York. Que você realmente usava para ir em festa em Nova York e tal. Nisso que você tá procurando, de novo, né? A sua mãe aparece e fala: procurando alguma coisa, querida? Ela não quer admitir pra mãe, né? Não, nada, eu me viro aqui. Não, porque tem mais roupas suas que estão em umas outras caixas, é alguma coisa? Aonde estão? Ah, estão aqui embaixo, mas ali são as roupas que você usava, vestido para festa, essas coisas. Ah, tá. Ela já vai assim, meio que ignorando a mãe. Aí. Sua mãe vai só te acompanhando com o olhar, sabe? Você começa a revirar, procurar a roupa que você quer, né? Você eventualmente encontra a peça que você está procurando. E a sua mãe dá aquela olhada: você vai em algum lugar hoje? Vou sair com os amigos que eu fiz ali. Amigos? Você já fez amigos? Não é nada demais, mãe. É só um pessoal. Ah, mas fale um pouco pra mim dos seus amigos. Não, mãe. Ela fica balançando a cabeça e vai, tipo, procurando a roupa. Aí você lá. Vê que sua mãe dá aquela olhada. Ou será que você não quer me contar porque você, não sei, talvez tenha um amigo em especial que você conheceu? Ela fica constrangida e leva a caixa pro quarto e fecha, assim, dá aquela pancada. Você vê que você só escuta a sua mãe, né, falando, eu não entendo essa menina. Beleza. Caim. Eu? E você também, você tinha ficado de encontrar o Victor na casa dele, era isso? Uhum. Os dois iam direto pra casa do Victor? Eu tô indo a pé. A gente pegou duas lotações. Coitado. Pegou o transporte público e foi em direção à casa dele. E foi a pé, né, porque é um bairro de gente diferenciada e aí o ônibus não vai até lá. E você, Ellie, depois de se arrumar? De preferência, eu gostaria que o Victor chegasse antes da outra lá, da Catherine. Entendi, você ia esperar ele aí ou Caim na casa dele, né? É. Bom, Caim, você chega nos portões da mansão do Victor. Tem aquele... tem um F e um K gigantes, assim, estilizados. Você dá aquela olhada e a primeira coisa que você pensa é que essa mansão deve ter o próprio CEP. Que é maior que o seu bairro. E tá lá. O que você faz? Tem uma campainha. Tem um interfone, né? Eu tava no interfone. Você escuta a voz, pois não? Eu sou amigo do Victor. Fala dele, Caim. Deve haver algum encanto, senhor. O mestre Victor não tem amigos. Poxa, cara, que triste. Você, o Victor, dentro da casa, você só escuta o seu empregado, seu mordomo, falando isso. Ah, o mestre Victor não tem amigos e desliga. Tu. Ele olha pra você assim, crianças, senhor, crianças. Era sério. Oh. Aí, do lado de fora, só os portões se abrindo, né? Então, ó. De um lado, do outro, e vou andando, assim. Você chega, né, nos portões, né, bate na porta, aquela, pega a argola pra bater no pórtico de entrada, né? Abre, você vê um mordomo vindo, por favor, senhor. É o senhor Caim, eu presumo? Sim. Posso segurar o seu casaco, senhor? Não, tudo bem, obrigada. Por favor, queira esperar no escritório, o mestre Victor já estará disponível. Ok, escritório, né? Onde que fica? Aí ele começa a dar, tipo, um monte de indicação pra você. Final do corredor, vira à direita, quinta porta à esquerda. Tá bom. Você começa a andar pelos corredores da mansão do Victor. Uhum. Obviamente você erra o que você tá fazendo. Com certeza. Você acha que tá na porta certa. Você abre uma porta e vai entrando. Você entra, imediatamente você para. É uma sala estranha. Por que ela é estranha? O que você vê nela? Você abre a porta, vai entrando daquele uou, acho que não é aqui. O que te chamou a atenção? Primeira coisa que vem na sua cabeça, não era pra eu estar aqui, eu tenho que fechar essa porta. Dispensa. A primeira resposta que vem não é a resposta que eu vou dar. Eu não quero. Ok. Pode pedir ajuda pros universitários, se alguém tiver uma boa ideia. Sugestões? Tô pensando aqui. Tem uma sala que definitivamente não é um escritório. Assim. Ai, perdão. Parece uma catacumba, uma sala de um templo, uma coisa meio estranha, assim. Mesa de pedra, não sei. Parada meio 50 tons de cinza. Entra na sala da dor. Todo mundo pensou em quarto vermelho da dor. Mas ninguém quis falar. O que eu pensei foi, ah, quarto vermelho do brinquedo. Não, essa não vai ser a minha. Você fala que o negócio parece um tipo de templo, talvez? Tem uns bancos, meio que um altar, talvez? Símbolos estranhos? Não, não parece ser escritório, pelo menos que. Entrou na capelinha dele. E. Assim que você abre a porta, que você dá aquela olhada e você. Putz! E você vai dar um passo pra trás. Você escuta de novo aquela voz. Caim. Parece que vem te chamando de dentro dessa sala. A voz vai ficando mais forte, né? Você vai ouvindo ela chamando o seu nome e você percebe que a voz parece vir das sombras entre os cantos da sala. Eu vou entrando na sala. Você vai bem devagar, assim, olhando para os lados. Você vai, você tá assim, né? Meio que vai indo dando um passo, Victor. Você chega nas costas dele, nesse exato momento. Eu não sabia que você era religioso. Eu viro assim, assustado. Não, na verdade, não. Eu só errei o caminho. Por que, que você tem uma casa tão grande? Eu. Tiro ela do. Aliás, tiro não. Eu entro, eu abro a porta, abro mais pra ela. Entre. Na capela, né? Não é bem uma capela. Eu vou dizer que é a sala que eu uso pra fazer o meu locating de abeço, sabe? Entendi, beleza. E porque no centro desse altar de pedra tem um cálice. Uma parada meio taça de vinho, cálice grau, sabe? Certo. Então, entre, se você quiser ver. Tem uma série de antiguidades aqui. Esse banco, por exemplo, o vendedor que me vendeu falou que ele pertenceu à Capela Sistina no século XIV. Eu nem sei se existia a Capela Sistina no século XIV, mas você entendeu. No século XVIII, mas... Você fala com propriedade. Falou com propriedade, eu me convenci, cara. Tá valendo. Pois. Sônia, seu. Ah! Caramba, sua família tem dinheiro. Ela tem. Eu vou dizer que a minha família tem alguns séculos de tradição. Isso acaba gerando o que vocês americanos gostam de chamar de old money. Por isso que você tem o Santo Graal aqui no meio da sala, né? Bem que eu queria, mas é só uma joia. Algo chama a sua atenção? Você parecia interessado, não só? Não, nada especial. As luzes, talvez. Essa decoração meio peculiar. As luzes. Aí, nesse momento, eu ponho a mão na parede e falo: interessante palavra, sendo que a sala tá apagada. E aí eu acendo as luzes. Tá. Tá bom. Mas. Vem, acho que já tá na hora da gente sair. Eu preciso pegar a Ellie ainda. E eu preciso terminar de me arrumar. Na verdade, eu acho que eu tô bem assim. Você acha que eu tô bem assim? No homo. Hashtag no homo. Eu abro as mãos assim, tipo. Tá. Agora você. Se nós tivéssemos indo pra essa festa por alguma outra razão, além de ofender a Catherine, eu lhe emprestaria algumas roupas, mas eu acho que do jeito que você tá perfeito. Pensei que ia rolar uma cena da linda mulher. Eu pensei que agora. Eu vou considerar isso como um elogio. Ah, mas foi. Eu não entro, sabe, eu vou me aproximando do Caim. Do Caim, né? Eu não costumo deixar muitas pessoas me visitarem, sabe? O que as pessoas podem dizer de mim tem uma. Acaba sendo relevante pra manter o nome da minha família, entende? Aí eu me aproximo. O cara tá encostando na parede já. Eu quero passar essa ideia de que, tipo, eu sei que eu sou. Sabe, eu sei que eu sou muito bonito e eu uso isso a meu favor. Certo. Então, tipo, eu passo a mão no rosto do Caim e falo: você pode ficar entre nós dois? E aí eu rolo um turn him on. Não rola! Não rolo! Não rolo! Tá. 11. Ganhou uma string com ele. Tá bom. Pode anotar aí que você ganhou uma string com Caim. Certo. É, ele não tem lá a paradinha no. É no hot, não é? É no hot. Ele tem. Já ganhou mais uma, né? Estou com 3 de XP. Boa. E aí? É que eu tenho que dizer o que essa string significa? Como... Não, você só precisa usar quando você, só quando você gastar ela, você precisa dizer da onde que ela veio, o que que ela significou. Ah, entendi. Ah, por enquanto, o Caim até pode falar que se sente desconfortável, qualquer coisa assim. Mas o fato é que agora sim, teve um awkward bom, né? Não, Romo. Caim, não, Romo. É, mano, quantas vezes eu tenho que falar não, Romo, pra você me beijar, cara? É... Vai cortar, Caim, não. Vai parar essa cena aqui. E deixa, vocês ainda tem alguma coisa pra fazer pra concluir? Não, até onde o Victor vai, ele só quer ver se o Caim parece que vai aceitar a proposta. De, tipo, se ele parece manipulado no sentido de não vai contar isso pra ninguém, sabe? Se eu acho que eu consigo ter leverage bastante pra garantir que ele não vai contar pra ninguém sobre o seu capelo. O que você faz, Caim? Tá bom. Aí, quando ele fala... Eu ia perguntar pra alguém que você tem uma capela na sua casa ultra rica, da sua família ultra velha. Obrigado. Agora, vamos? Eu tenho que pegar a Ellie ainda. Beleza. Pegar. Ok. Corta pra Zoe. Ah, o meu Jaguar tá na oficina, então eu vou ir com uma Ferrari. Por que não? Caralho, velho, como assim? Quem tem dinheiro, tem dinheiro. E você, Zoe? Eu tô pensando o que eu precisaria levar pra explorar uma igreja abandonada no meio de um lago, no meio da madrugada. Eu acho que é melhor eu colocar umas botas, assim, eu coloco aquele Doc Marten, assim, sabe, amarrado. E eu vou pensando o que eu vou fazer pra matar tempo até da hora da gente se encontrar. A gente combinou algum horário? Depois da festa. Ele falou, depois da festa. Porra. Aí eu coloco aquele moletom com capuz, assim, e pego uma mochila, coloco umas coisas lá, um caderno, aquele caderno pra fazer anotações, uma lanterna, e algumas coisas mais que eu precisar, e eu saio de casa e falo assim, eu vou me encontrar com os amigos. A gente vai só comer em um fast food, matar um tempo, bater um papo, nada demais pros meus pais. Seu pai vira pra você e fala, tudo bem, filha, mas já sabe, né? Aí ele fala o horário que você tem que voltar, tudo isso. Uhum. Tá bom, pai, tá bom, eu já sei. E aí eu saio, tipo, antes que ele comece a falar mais coisas de novo pra mim. Entendi. Onde você vai matar tempo, fazer alguma coisa enquanto não dá o horário? Você já vai indo pra lá, pra já ficar, não? Como que é o bairro dessa vagabunda? Deixa eu perguntar. Fala. A gente mora perto, não mora? Tipo, vizinho? Não é? Tem eu e a... Todo mundo? Era... Sim, por de fato. Vocês, a gente tinha decidido no background que a Zoe e a Ellie moram perto. Perto. Sei lá, a mesma rua, assim, né? Eu já percebi isso, tipo, eu vi ela chegando. Você deve ter comigo. Visto quando você escola, né? Quando saiu pra escola, você tava dando atrás dela, né? Ah, é verdade. Então eu vi qual que é a casa dela e tal. Então eu tô saindo pela rua, eu paro na frente da casa dela, dou uma olhada, assim, ver se eu consigo ver alguma coisa pela janela. de qual que é a vibe, se ela tem, tipo, uma família nuclear normal, pai, a mãe, tá, então tem, cê, mãe cê, solteira. Eu acho que seria bacana a Zoe ver a Ellie se arrumando, assim, tipo, se olhando no espelho lá do quarto dela. É, porque a janela do seu quarto dá direto pra rua. Sim, claro. Tem que ser, né? Claro, é. Com certeza. Óbvio. E aí a Zoe tá parada e ela tá lá, né, se maquiando, se arrumando. Aí eu tento sair um pouco da luz, assim, pra que ela não me veja, se por acaso ela olhar pra fora da janela, assim. Eu fico observando se ela faz alguma coisa fora do normal ou se ela só tá se arrumando como se fosse, tipo, uma adolescente comum pra ir pra festa mesmo. Você faz alguma coisa fora do normal, Ellie? Não, acho que só se arrumando mesmo. Você é só uma adolescente se arrumando pra ir pra festa? Daí eu, tipo, meio que dou de ombros, assim, e falo, e penso comigo mesmo, tipo, que eu estou acima disso tudo, entendeu? Desse negócio de festa e querer impressionar garotos e etc. Nessa que você tá, eu tô acima disso tudo, né? Você escuta o ronco do motor e uma Ferrari vermelha parando do seu lado. Aí eu olho assim e ele vai parar do meu lado mesmo ou... Victor, dá uma distância de conversar. Você tava chegando, você viu, você chegou, quando você, sabe, deu aquela virada na esquina, uhum. Você deu pra ver a Zoe parada ali, meio que tentando se esconder nas sombras? Eu paro perto dela, a distância de conversação, sabe? Uhum. E eu abaixo o vidro, assim. O Caim tá sentado no banco do meu lado? Você que sabe. Tá sentado no banco do meu lado, então. Essa Ferrari é aquela só de dois lugares? Como que é? Se for só de dois, fica complicado levar três pessoas. A gente vai ter que bolar uma Ferrari com quatro lugares. Deve ter alguma. Ferrari modificada, caralho. Ele tem dinheiro pra pode ser, pode ser. O cara tunou uma Ferrari. Pode ser. Então, colocar o banco de trás pra seduzir as menininhas e tal. Verdade. Ou os menininhos, né? Ou, sei lá. Novinhos, eu gosto de pessoas, gente. Ou os professores, né? Também. Eu gosto de pessoas. Ou as esposas dos delegados. Eu reitero, eu gosto de pessoas. Eu não fiz nada com animais ou plantas. Puta que eu pariu. E aí, você para o carro? Eu paro do lado dela, né? Falo, ah, Zoe, eu não sabia que você morava por aqui. Você até dá um... Mentira, porque eu sabia. Sabe, Zoe? Você dá até uma assustada, assim, tipo... Uhum. Ali tentando não ser vista e, não me importo com isso aqui. O cara vê a Ferrari para do seu lado. Eu digo, você tem certeza que você... Victor. Opa, só cortando rapidinho, desculpa. Tem que ser uma ação ativa o Turn Summon 1? Não, pode ser totalmente passivo. Você cara, tá então eu quero fazer isso quando a Jess estava me observando pela janela. Ah, pode tipo, ser? Pode, à vontade, role. Não foi muito bom. Peraí, nem eu vi quanto foi a rolagem. 5 total? É. Quanto mas... você pode? É 1. Eu já tô tudo engatilhado ali, é 5 mesmo. Ué. Então deu. Olha só, rolagem certinha. 5. No home. Então eu pergunto, como você se sentiu, Zoe? 5 não é um resultado muito bom, né? Não, falha. Então, tipo, não me afeta muito. Como eu falei, tipo, é uma coisa assim muito mundana, sabe? Como eu tô sempre tentando me diferenciar um pouco, eu posso até pensar, tipo, não faz meu tipo. Falta um pouco de bunda. Essa maquiagem tá meio estranha. Essa mechinha azul é, né? Tem. Essa mechinha é demodê. É muito demodê. Demodê. Tô nova iorquina, né? Agora, voltando pra onde tava. Então, né? Você tinha falado? Não, eu paro o carro e falo pra ela, você tem certeza que você não quer ir com a gente? E aí quando eu baixo o vidro, eu deixo ela olhar pro Caim, né? Tipo, eu tiro o rosto pra olhar pro Caim. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que você quer nessa festa. Você tava tentando fazer. Me direcionando a olhar pro Caim. Eu consigo saber o que você tava querendo dizer ou eu fico tentando adivinhar? Não, sei, eu falei no fundo. Esse vampiro tá atirando pra todos os lados. É isso que ele tá fazendo. É. A gente tem um livro de regras pra suruba que a gente tem que seguir. Como é que é? O Victor quer um 5 no carro pra dizer não pra não, todos. O detalhe é que ele veio pra encher esse carro numa Ferrari. A porra da Ferrari com dois podia lugares, um Hammer, porque é por 5 né? de todo mundo ficar meio encoxadinho. É, tem todo que mundo sentar no colo, né? Tem que sentar no colo. As meninas vão ter que sentar no colo. Ai, que chato, né? Mas são o Darkest Self, né? Ativa o Darkest Suruba, né? Automaticamente ativa o sex move de todos. É... Eu dou uma olhada, até paro pra pensar, assim. Porque o Caim, ele tem uma coisa meio encebada, assim, que tipo, dá vontade de você dar um banho, sabe? Ah, vem cá! Deixa eu te dar um banho! Você é tão magrinho! Eu tô gostando muito demais disso! Não tem culpa. Mas eu vou. A minha, tipo assim, o meu tentar se diferenciar de todo mundo ainda fala assim. Pode ser que eu passe por lá mais tarde. E aí eu fico pensando, tipo, mas eu não combinei um horário com esse arrombado ainda. E eu não posso falar na frente desse como moleque. Combinando seus pensamentos e utilizando da conveniência típica desse tipo de história, eu digo, ah, e me encontre às uma da manhã em tal lugar. Pra aquela parada lá depois. Caim? Você falou na frente do Caim, falei, isso aí? Falei. Que foda, né? Vou levar o Caim junto. Já pegou no ar. Eu fico com a cara meio de cu, assim, e, tipo, saio andando e meio que... Tipo, dou uma, sabe? Uma estreitada nos olhos, assim, tipo... E faço meio que um não com a cabeça, assim, e saio andando. Não, tipo, não, eu não vou te encontrar, tipo... Mano, o que você fez? Quando e vou embora. Quando eu vou parar o carro na frente da casa da Ellie, né? Eu viro pro Caim e falo, olha, Caim, eu sei que a gente não conversa muito, mas tem poucas pessoas naquela escola que genuinamente me assustam. Ela é uma delas. E por isso você vai combinar de se encontrar com elas 2 da manhã. Tudo bem, tudo bem. Ah, mas eu ia me sentir muito mais segura se fosse comigo. Mano... Constrangedor, cara. Ralph, cara, eu. A gente conversa sobre isso depois, eu vou pegar a Ellie. Aí eu saio do carro. Ellie, a campainha da sua casa toca. Pinto! Daí ela corre na frente da mãe, pra que ela quer sair antes que a mãe veja. É, sua mãe tava indo em direção assim, você. Ela assim, tchau, tchau, tchau, tchau, já abre a porta e já fecha ali. Tipo, só vai... Ellie, que é ele? Eu tô parado, tipo, a um passo do parapeito da porta, sabe? Eu não entro. Eu nem ponho o braço pra dentro do parapeito da porta. Ela já vai pegando no braço dele assim, vamos rápido. Ah, tá. Eu tô... Enquanto isso, eu tô sentado pensando como eu vou dar um perdido nesse cara. No meio da festa. E é melhor eu voltar a pé. A Alice deu uma produzida ali, ó. É, então, quando eu vejo ela, eu falo, tipo, alguma coisa muito elogiante em alemão arcaico, sabe? Tipo, sabe, escapou, assim. Nossa, em alemão arcaico. Ela fica olhando pra cara dele, meio... Der Butch. Der Butch? Ai, meu Deus. Eu me recomponho. Digo, você está impressionante. Vamos? Ela fica meio constrangida assim e não fala nada. Beleza. Vocês entram no carro e vão em direção à festa. Até onde vocês conseguem ver, vocês vão chegando, a Catherine, ela tem dinheiro, óbvio, não tanto quanto o Victor, ninguém na cidade tem tanto dinheiro quanto o Victor, Mas a menina mora bem. Ela tem uma casa grande, etc. Com um, sabe, no fundo da casa, grande, meio com aquelas piscinas grandes, e tem uma casinha própria pra fazer as coisas, etc. Sabe? Uhum. Então vocês chegam lá e tá rolando aquela festa, tá rolando som. É, o pessoal passando, conversando. Você vê que tem uma mesa assim, né? Com umas comidas, tipo um ponche, umas coisas assim. E é isso aí. E rolando aquela festa. Vocês veem que a anfitriã de vocês, a Catherine, ela tá conversando, ela vira pra vocês e vem em direção a vocês. Ela olha assim e fala: "Ah, Victor, que bom que você veio." Eu dou aquele sorriso falso, falso, mas falso que nota de 3 reais. E eu ia falar 2, né? Aí, eu não perderia por nada. Eu pego a mão dela, dou aquele beijinho, sabe, na palma, na costa da mão. Aí você vê que ela dá aquela olhadinha pra você, né? Victor. Aí ela vira assim: "Ellie!" Ela chega, sabe, juntamente porque você... Chegante, eu vou usar muito isso. Não perdeu tempo. Ela fica meio constrangida com esse comentário aí. Cara, ela... E que vestido bonito, você tá tão linda. Claro, eu mudaria um pouco esse batom, não combina tanto. Mas isso é um detalhe, querida. Não vamos. E aí ela vira assim, virando... E Caim? É, pois é. Ele está comigo. Ah! Com você? É. Pois é. Ah, aí você vê que ela muda, assim, né? Dá aquela engolida seca, ela fica... Que bom vê-lo, Caim. Fiquem à vontade, por favor. Vai saindo da cena. E aí, o que vocês fazem? Boa pergunta. Como é que tá a festa? Bom, por enquanto, a típica festa adolescente, né? Então tá, o pessoal tá conversando, tá curtindo, tá rolando um sonzinho. Ninguém está pulando na piscina, nada parecido. Vamos ver. O Caim, você que perguntou. Você dá aquela olhada pro... Dá aquela olhadinha pro lado, saca? Assim, de canto de olho. E você olha que tá o Chad caminhando em direção à mesa com o ponche e tal. Você vê ele colocando a mão assim, sabe, dentro do casaco, olhando para um lado, olhando para o outro, como se estivesse disfarçando, tirando uma daquelas uisqueiras, sabe? Abrindo e começando a jogar dentro do ponche. É, como que funciona aquele negócio de você forçar um jogador a fazer algo dando string? Você gasta uma string, você dá um ponto de XP. Ah, você tem que gastar umas... Ou alguma que você tenha com a pessoa. Isso, isso. É um movimento de gastar um string. Uhum. Eu vou em direção ao Chad. E aí, Chad, tudo bom? Você dá aquele... Opa, Caim! Tudo bom, Caim? Maravilha, né? Boa noite. Aí ele vê, você vê que ele vai enchendo assim o copo. Toma aqui, cara. Toma uma vi. É? O que você colocou aqui de bom, hein? Aí você vê que ele vai enchendo dele só o que tem de bom e melhor, meu amigo. Só o que tem de bom e melhor. Aí ele vê que ele chega junto, olha. Vai, o esquema é o seguinte. Você coloca só um pouquinho no começo e vai oferecendo para as garotas. Conforme elas forem bebendo, você vai colocando mais. Entendeu? Esse cara, é o só esquema, no RGB, cara. Galera. Esse é o esquema. Então, aí você vê que ele enche outro copo tá na sua mão, então faz a sua parte e vai oferecer. Eu só vou ficar aqui administrando. Eu fico com os dois copos na mão. Eu olho pros copos. Olho em direção a Ellie e ao Victor. Olho pros copos. Saio dando. Falo: "Victor, olha só aqui, peguei um ponto." Eu pego o ponche e falo: "Ah, nossa, obrigado. Ellie, você quer?" "Não, acho que não. Obrigado." "Tá sim." Eu tô com o ponche na mão ainda. Você tá tocando uma música, né? Você gosta desse tipo de música? Você quer dançar? Dançar? Eu não sei o que é. Eu falo, eu não sei, eu não costumo frequentar esse tipo de festa, não sei. Tá, ela fica vermelha. Ela tá constrangida com o pedido, apesar dela estar com vontade. Acho que o Victor percebe isso com a experiência dele. Aí eu falo, ah, então vamos. Eu viro o ponche numa talagada só, sabe? Então vem comigo. Eu olho assim pra ver. Ela vai meio, sabe, aquela falsa resistência. Entendi. Bom, e aí vocês vão se mesclando pela festa, né? Uhum. Zoe. Eu. Onde você tinha ido pra matar o seu tempo? Então, onde que é o bairro dessa menina? Dá pra você chegar a pé. É um bairro mais rico, mas você não... Tem algum parque por perto, alguma coisa assim? Pode ter. Eu vou ficar meio perto, né, se tiver um parque, alguma coisa, mas pra eu poder ver quem tá chegando e saindo da festa, mas também não vou ficar plantado na frente da casa da menina, entendeu? Tipo um cachorro abandonado. Sei, entendi. E... sei lá, cara, eu acho que eu vou ficar lendo o meu livro de magias, pensando, preparando as mandingas, essas coisas. Fazendo dever de casa. Entendi, você tá ali por perto vendo isso, né? É, tô esperando pra ver quando é que o outro vai sair. Tudo bem. Você tá ali no, por perto, né? Tem uma área mais verde, mais arborizada, perto da casa dela. E tá ali sentada fazendo o que tem que fazer, né? Fazendo as coisas que você tem, estudando suas bruxarias, seus ex, né? Uhum. Suas mandingas. E aí você pare de novo, né? Vem aquela sensação estranha, como se você estivesse sendo observada. Eu vou olhar em volta, ver se tem alguém que eu consigo enxergar. Você vira e nem precisa olhar muito, né? Você percebe que assim, indo, como se tiver, a pessoa estava indo em direção a... a casa, mas viu você e parou te olhando. E você repara que é ele, é o Kevin. Você já tinha marcado ele hoje e ele tava lá parado, ele dá aquela olhada pra você. Aí você vê que ele para, olha pra casa, olha pra você, balança a cabeça, vai andando em direção à casa, depois ele para, dá uma respirada. Aí ele muda a direção e vem andando reto. Fala pra comigo? Você. Isso. Eu tô, tipo... chega junto, mano. Você vai encarando ele enquanto ele vai chegando? Eu vou ficar, tipo, de pé, preparada pra... o que ele for fazer. Aí ele vai chegando pra você, né? E... ao meu meia distância, ele... ô, Zoe, tudo bom? Comigo, tudo bem. E você, tá com algum problema? Aí você vê que ele olha assim, não, problema nenhum, e aí, você tá fazendo o que aqui? Tá indo na festa? Não, eu não vou na festa não, eu tô esperando pra encontrar com alguém. Ah, encontrar com alguém. Com a casa aqui por perto. Ah, entendi. Você vê que ele olha assim meio pro lado, pro outro, ele chega a... tem a ver com... aquelas coisas? Que coisa? Ah, você sabe, né? Aquelas coisas. Ah, eu... você perdeu o vocabulário, de repente, você quer um dicionário? Sei lá. Aí você vê que ele dá uma respirada. Ele... tá bom, olha. Eu não quero me meter nem nada, mas eu te vi outro dia. Me viu? Eu te vi fazendo, você sabe, sei lá como é que você chama isso, essas coisas, eu não sei se é sua religião, eu não sei o que que é. Como é que você tá se referindo às minhas tradições da minha raça? Você tá achando que eu não tenho direito de fazer isso, alguma coisa? O que que é? Qual que é a sua? Não, é nada disso, não é nada disso, é só que, né, caramba. Mas aqui, né, cara? Olha, eu reconheci, tá? aquele caderno que você estava usando. Aquilo ali era do Jacob. O caderno? É! Você pode ter certeza que era do Jacob? Caderno é tudo igual. Era dele. Confia em mim. Eu sei que era. Você vê que ele tá olhando pra você, ele parece... Ele não tá te acusando de nada, nem intimidado. Ele parece que tá extremamente empolgado. Qual é o esquema? Tem alguma coisa? É um mambo jumbo? É o quê? Você pode falar comigo, eu não vou contar pra ninguém. Sei. Olha, Kevin, esse tipo de coisa, assim... Eu primeiro preciso saber se eu posso confiar em você. Mas é claro que você pode confiar em mim, a gente se conhece há quanto tempo. Pô, a gente estuda junto, é claro que você pode confiar em mim. Entendi. Antes da gente ter essa conversa, então, pra você provar que você é digno de confiança mesmo, por que você não me arruma alguma coisa da Catherine? Pode ser qualquer coisa. Um elástico de cabelo, um recado, um ursinho de pelúcia, um chaveiro, qualquer coisa. De repente eu posso até fazer uma demonstração assim ao vivo e tal. Essa é você manipulando um NPC? Pode ser. Então rola. Como que... O que eu rolo? Role com o seu hot. 2D6 mais hot. Meu. Peraí. É barra... R. Ou... Ah, é só o R. Só o R espaço 2D6 mais o modificador. 2D6. Pode colocar... Se eu colocar menos 1, dá certo? Dá. 8. 8? É. Tá bom. Num 7, 9, eu tenho que dizer o que você precisa para que ele resolva fazer isso. Certo. Aí você vê que ele fala assim... Ah, da Catherine? É, você vai estar na casa dela e tal. De repente. Pô, eu até posso, mas... Você vai usar? Digo, você vai fazer essas coisas? Esse treco aí que você faz? Depende. Você quer ver? Então, se eu pegar, eu posso ver você fazendo? Se você me deixar acompanhar... Sei lá, talvez eu possa te ajudar, eu posso tocar um tambor, alguma coisa. Bom, você vai fazer uma pergunta agora pro mestre. Fala. Eu posso prometer pra ele que sim e tipo, fazer qualquer bosta depois? Ou eu tenho que fazer uma macumba na frente dele? Você pode prometer e depois quebrar sua promessa. Aí tá. Você vai ter as consequências disso. Enganar ele. Eu falo assim, se você me trouxer, eu faço uma demonstração ao vivo pra você. Aí ele olha pra você, ele dá aquela batida de palma, sabe, aponta o dedo assim, tá fechado. Eu vou trazer. O que que você precisa? Já te expliquei. Qualquer coisa que você encontrar, que você saiba que é da Catherine, uma caneta, um elástico de cabelo, um chaveiro, uma borracha. Você tá na casa dela, usa sua imaginação. Aí você vê que ele fala, um fio de cabelo, né? É sempre um fio de cabelo, sempre tem essas coisas de fio de cabelo. Um fio de cabelo é meio fácil de perder, hein? Se você perder a parada, eu não sou obrigada a cumprir nada. Ele, deixa comigo, tá? Deixa comigo. O Gui, beleza. Quero saber se você aguenta o tranco. Aí ele dá aquela saída ali. Puta merda, é isso aí. de volta na festa, como tá o clima? Como está o clima? Putz. Vocês estão gostando da festa ou não? Cara, a Ellie tá, mas ela não vai admitir. So far, so good. Porque ela tá se apaixonando lá pelo Victor. Ela tá curtindo a atenção que ele tá dando pra ela. Mas ela não vai admitir, obviamente. E você, Victor? Eu tô gostando da festa, mas eu tô um pouco preocupado, porque eu não consigo entender exatamente porque, tipo, eu resolvi chamar essa menina pra sair porque ela era menina nova, porque ela era uma variável diferente, era algo que podia ser usado depois, mas tem alguma coisa Eu tô, estou tentando entender, estou conflito, não sei. E ao mesmo tempo estou preocupado com o fato de que eu vou na igreja mais tarde. Então, por mais que eu esteja aproveitando a festa, eu estou muito... Parece que eu estou desfocado, sabe? Uhum, entendi. Caim, você. Eu acho que vou ficar bem louco. Você cerrou ali no ponche batizado e tá mandando ver. É. Beleza. Então, Caim, você é o primeiro, né? A Ellie tá lá dançando com o Victor, tá? Tô tranquilo, rolando a música. Você percebe que o Chad e o Zack estão conversando. Você dá aquela olhada, você tá meio... O álcool foi o suficiente, assim, pra dar aquela desinibida, aquela soltada em você. Mas porque você tá indo atrás, mas você tá, sabe, indo, mandando o pé no freio, tomando devagarzinho e tá indo. Mas você dá aquela olhada pro lado e você vê que o Zack, o cara tá mal. Ele tá mal. E parece que tá tendo alguma coisa entre ele e o Chad, parece que ele tá... Parece que os dois estão meio brigando, ou o Chad tá tentando segurar. Você só escuta o Chad falando, fica calmo, cara, fica calmo. Ó, vamos sair daqui e tal. Ele, não, não vou sair daqui, não. Não vou sair daqui, que eu tenho que fazer alguma coisa com relação a isso, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa com relação a isso. E aí, o que, que você faz, Caim? Eu tô indo lá pro meu poncho, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá passando mal? Você vê que o Zack vira pra você, sabe, tipo, quase o dedo na sua cara. Tudo bem, é o caralho. Você sabe o que foi a minha vida nesses últimos tempos? Você sabe o que tá acontecendo comigo? Você obviamente sabe. Eu só sou... E você sabe de quem é a culpa dessa merda toda? É dele. Aí ele aponta, assim, pro meio da pista de dança com o dedo balançando, sabe? Não tá sendo muito específico, mas se acalma, cara. É dele, daquele cara ali, aquele filho da puta. A gente percebe essa movimentação? Você vê que vocês estão lá dançando, né? Vocês estão entretidos um com o outro, né? E aquela música alta rolando e a coisa ainda não chamou tanto a atenção. Estão falando, mas estão ali no círculozinho fechado. Ah, aquele filho da puta quem? Não tá sendo específico mesmo. Você vê que ele chega pra você, né, e fala assim, o Victor, cara, é o Victor! Uma regalada do olho, assim, tipo... O Chad põe a mão no peito do Zack e fala, não, cara, calma, você tá alterado, acho que você bebeu demais, eu te levo pra casa, vamos. Ele, não, porque eu tenho que dar um jeito nisso, cara, eu tenho que descobrir, eu tenho que saber o que tá acontecendo com esse cara, aquele cara. Ele não é normal. Eu tenho que concordar com você. Aí ele vira assim. Ele, cara, vocês não sabem o que aconteceu com ele. Vocês não sabem de nada. Ele, e se eu falasse pra vocês que esse cara, que eu matei ele, hein? E se eu dissesse isso pra vocês? Aí você vê que o Chad vira pra você, cai e faz um gesto, assim, como... Faz um gesto que o cara tá maluco, bebeu demais. Não, cara, não. Você colocou nesse ponto. Eu acho o ponto. O Chad olha... Não, cara, eu juro, era só vodka. Ele fala assim, não, eu tô falando a verdade. Eu tenho um tiro nele, eu tenho um tiro no filho da puta. E sabe o que aconteceu? Ele caiu duro ali, eu vi o corpo, eu vi o buraco do tiro. E no dia seguinte ele tava na escola me olhando como se não fosse nada. Eu chego e pareceu. Aí você vê que ele para assim. Vocês não acreditam em mim, né? Vocês não acreditam em mim, né? Tá certo. Tá bom. Então eu vou provar pra vocês. Aí ele vira assim, sabe? Dá um chacoalho em vocês. E mais rápido do que você consegue ver, vocês veem ele andando, passando a mão numa garrafa que tem em cima da mesa, e indo andando em direção à pista de dança. Victor. Oi. Você tá lá dançando tranquilo, né? Uhum. Bom, você tá lá, pá, dançando. O cara, você tá ali com a Ellie, aquele momento, um olhando nos olhos do outro, né? Uhum. Ellie, por um momento você dá aquela olhada por cima do ombro do Victor e você vê alguém travado em vocês vindo na sua direção. Você não dá bola assim num primeiro momento. Uhum. Até que você percebe alguma coisa na mão dessa pessoa. Você tem aquele segundo quando você vê ele levantando a garrafa, parando perto das costas do Victor, levantando a garrafa e fazendo como se fosse vir em direção à cabeça dele. O Victor tá de costas, ele nem percebeu. O que que você faz? Tá, eu vou gritar, assim, tipo, cuidado, e meio que dar um empurrão pra ele de lado, assim, pra ele sair do caminho. Eu posso... Uma... Preciso rolar alguma coisa? Rola o... Rola um runaway. Ixi, acho que não foi bem, hein? Cincão? Sim. Então é aquela coisa, você pega, dá aquela coisa, cuidado, e tenta dar uma empurrada nele. O Victor tem aquele momento, de aquele segundo que você vira e você vê a garrafa vindo em direção à sua cabeça. Você consegue dar aquela, sabe, dar aquele passinho pro lado para evitar o pior, mas escuta um estouro do vidro na sua cabeça e você sente o sangue quente escorrendo pela sua têmpora. A música para na hora, as pessoas abrem o círculo. O Zack para, né, tá ficando com a garrafa quebrada, e ele vai chegando perto do Victor, ameaçando com o caco. Victor, o que você faz? Eu tomei um harm? Não, você conseguiu evitar esse harm. Mas foi mais o corte, mais o susto mesmo. Mais o susto mesmo? Aham. Uhum. Então eu levanto, assim, eu tô, né, com a cabeça... Com a cabeça machucada. O cara tá batendo no peito e fala, vem, vem aqui, vem fazer comigo então, vem me pegar. Cara, eu vou dar aquela travada, no tipo, daquela olhada pra ele, tô puto, tô muito puto, sabe? E aí eu vou dizer pra ele, o que mais eu preciso fazer com você pra você entender o seu lugar? Me fala, a sua mãe não foi o bastante? Seu pai não foi o bastante? O que mais eu tenho que pisar pra destruir você como a barata que você é? Eu vou jogar um Shut Him Down. Beleza. A gente tá ouvindo tudo isso? Tá, sim. Agora a festa inteira tá ouvindo. E com mais um, 7. Tá foda esse 1 e 5, viu? Tá demais. Você pode escolher aí, cara. Deu 7 no total? 7 no total. Então você pode escolher... Vocês podem se dar uma condição, um pra cada um, né? Ou podem perder uma string. É que eu não tenho string com ele, então tem que ser a condição. Ele também não tem string com vocês, então tem como dar uma condição, né? Uhum. Então, que condição você quer dar pra ele? Bom, levando em conta o tipo de ameaça que eu fiz... Aterrorizado? Aterrorizado? Ele viu o que aconteceu com a vida dele depois, então acho que aterrorizado é bom. Uhum. Qual a condição de limidade? Olha, você publicamente você admitiu que acabou, né? Que foi o culpado, que até agora as pessoas sabiam que isso tinha acontecido, mas agora você falou no meio da festa inteira que foi você que fez tudo. Então o esquema é o seguinte: Victor é um grandíssimo filho da puta. Eu vou anotar aqui, condição filha da puta. Condição filha da puta. As pessoas, sabe, dão aquela olhada pra você e... Antes você tinha até um certo respeito, certo negócio, mas agora deu uma manchada com relação às pessoas. E provavelmente pra quem mais souber, né? Ele para com a garrafa quebrada, assim, um segundo, hesitante, né? E agora você vê que ele tá... Ele chegou até esse ponto, embalado pelo álcool, mas quando você colocou ele contra a parede, ele trava. É o tempo do Chad chegar, sabe? O Chad já chega dando uma porrada na mão dele pra derrubar a garrafa e fala, calma, cara, calma, pelo amor de Deus, o que, que você tá fazendo? Aí você vê que ele vai agarrando e vai puxando e o Zack se deixa levar, sempre te encarando, né? Eu passo a mão na minha testa, né? Pego o sangue que tá escorrendo, né? Uhum. Quando você passa a mão tem o sangue, mas Caim, você que tava ali perto, né? Você vê ele passar a mão quando tava com o corte. ele limpa, e nessa que você ele limpa, você vê, ué, não era pra ter um corte aí? Uhum. Ué. E aí vocês, é, vocês começam a escutar, né, a música parou, vocês começam a escutar as pessoas falando, puta, foi o Victor. Caralho, foi o Victor que fez isso? Eu leio... Tá tudo pra vocês e aquele burburinho subindo. Ô, Victor, a Ali percebe esse... Ela entende mais ou menos o que tá acontecendo, porque ela não sabe dos boatos ainda. Você sabe o suficiente para saber que assim, alguma coisa ruim aconteceu e a culpa é do Victor. Uhum. E aí, ele mesmo falou, ah, que eu fiz com a sua mãe, com o seu pai. Então assim, a merda foi grande. E pela reação das pessoas, ele realmente fez alguma parada muito... É, sei lá, muito errada. Tá, então ela fica, tipo, olha confusa pros lados, vê aquela movimentação e sai, assim, indignada. É, você, Victor, você tem certeza que, assim, pelo ambiente, a festa acabou. Eu me recomponho, né, agito a minha roupa, olho pra ver se a Ellie tá por perto, mas pelo jeito ela... Saiu. Ela vazou, né? Uhum. Quando eu vejo ela saindo, eu falo, é só mais uma. E, pelo jeito, é só mais uma. E vejo se o Caim tá por algum lugar a ser visto também. Caim, você tava ali perto, né? Perto o suficiente pra ser visto. E aí? Vou dizer pra ele, eu tô indo embora, você quer me carona? Ah, eu acho que eu vou... É, ok, eu acho que... Eu espero que vocês também veem essa condição nele, né? Uhum. Vou dizer, acho que nem você quer ser visto comigo, então. Tudo bem. Eu vou voltando pro meu carro. Bom, Zoe, você tá do lado de fora. É, você tava escutando a música... E, uhum. E a sequência dos fatos que você escuta é primeiro a música parando do nada, uhum. Depois um silêncio, né? Dá um tempo que você escuta um que teve ali uma agitação lá dentro. Ô, Victor, quais são as condições que deixam você entrar em Dark Self? É que esse é um momento muito bom pra eu entrar em Dark Self. Você pode ter algumas coisas quando você toma o lash out physically e quando você vai. E quando você absorve dano, você pode escolher ignorar o dano pra não morrer, né? Deixar de tomar o dano, uhum. Pra entrar em Dark Self. Mas nenhum que permita agora, nesse momento. Não, tudo bem. Não, na verdade, eu acho que tem um que você pode gastar uma string pra colocar alguém em Dark Self. Não, mas não... Ah, tudo bem. Deixa pra depois, então. Tem, por enquanto. E nisso você vê o Zack e o Shed saindo, né? Obviamente alguma coisa muito ruim aconteceu, que ele sai, o Zé quieto e o chat, porra, gritando com ele. Porra, cara, o que que você fez? Você tá maluco? Você podia ter matado o cara. Entrando no carro e saindo. Depois vai vindo a Ellie, caminhando. Dá um tempo, vem o Caim. E depois, por último, o Victor. Da onde Eu vou atrás da Ellie. Viu? O estado mental e emocional do Chad, do Zack, né, dava pra eu perceber com o amigo dele. Eu observo o Caim e a Ellie pra ver se eu consigo... Eu saio, sim, eu tô indo atrás da Ellie. Ela saiu meio magoadinha. Você alcança a Ellie. Quando ela tá indo embora, eu dou aquela olhada pra ela, assim, vejo um momento em que ela olha pra trás, eu dou com aquela cara de, tipo... Don't give up on me, sabe? Aí já. E aí? Começa a tocar assim pouco, hein? Você alcança a Ellie. E aí? Ellie, você tá bem? Ela olha assim, meio apreensiva. Tô, por quê? Por que não estaria? Eu falo pra ela com uma cara de... Ah, tá. Essa história do Victor é bem enrolada. É, mostra o tipo de gente que ele é. Eu não vou dizer que não. Ah, já devia desconfiar pelo jeito que ele falou com você no estacionamento. Tá. Sei lá. Também não... A gente não sabia que era ele que tava... Vocês pararam para conversar isso ou vocês estão conversando? Acho que E ela tá conversando e andando. andando. Zoe, você tá vendo isso? Você só escutou, da distância que você tava, você só escutou o Caim falar, Ellie, você tá bem e tal? E agora as duas estão conversando, você não tá escutando direito. E lá vem o Victor atrás. Eu vou dar uma olhada, eu vou puxar meu relógio de bolso, né, dar aquela olhada quanto tempo falta para me encontrar com a Zoe. E tipo, eu tô zoado, cara. Eu tô, tipo, não pelo que as pessoas acham de mim, eu quero, tipo, dane-se. Mas eu tô, se as pessoas me acham grandíssimo filho da puta ou não, eu realmente não me importo. Mas a opinião da Ellie, essa é importante. Eu não queria que ela me achasse um filho da puta. Já vou usar um dos meus movimentos em breve, Eu peço esse momento. Querendo causar também, deixa eu ver Não é aquela parada lá que se ela perdoa. Sim, ela ganha poder nesse negócio. E aí, Zoe, você vai ficar numa distância segura? Você vai fazer alguma coisa? Ele tá vindo em minha direção ou ele tá, tipo, indo em direção ao Se eu carro? ver a Zoe, eu tô indo na direção dela, senão o carro. Você vê sim. Você vê, então você tá indo em direção a ela? E aí? Eu olho em volta, vejo se tem gente olhando para ele, porque afinal de contas ele parece estar meio bravo, pode ser que tenha, eu deduzo que a confusão envolveu ele. Aí quando ele chega perto de mim, eu falo, vamos vazar daqui, a gente conversa no caminho. De acordo. Piu, piu. E abro o Ferrari. E Caim e Ellie vão voltar a pé? Sim, Isso. eu pelo menos. Tá certo. Então, só pra eu saber, Ellie e Caim estão indo a pé. E Victor e a Zoe estão indo. De carro. Estão indicados. Cadê a monarca lá? O monarca, pra gente ir de bicicleta. Já era, tá em casa. Eu peguei carona com. Pegou carona. Então, beleza. Aí você vai sentada no cano. A Ellie. Tem que ir, né, cara? De ladinho. Victor e Zoe, pra onde vocês estão indo? Na direção da capela, né? Pra dar aquela investigada e tal. Beleza. E aí, vocês estão no carro? Aí eu dou uma, tipo, vejo se ele se acalma um pouco, se ele respirou fundo. Eu falo, qual foi o motivo da comoção? Sabe o Zack? Sei. Eu acho que ele tentou me matar. Não é à toa, né? Se os rumores forem verdade. Essa é a segunda parte. Eu fiquei, vamos dizer que eu fiquei um pouco descontrolado e eu meio que assumi que os rumores eram verdade na frente da festa inteira. Nossa. Acho que você não vai ser muito bem-vindo por algum tempo, né? Eu não realmente me importo com isso. Mas eu acho que nem você vai querer ser visto comigo agora. Eu não me importo com o que a pessoal da escola pensa de mim. Mas se você não se importa, por que você tá com essa cara? Eu não sei muito bem por que que eu tô te dizendo isso, mas sabe a menina nova? Sei. Eu não sei, ela. Eu não sei, ela também ouviu e eu acho que ela não reagiu muito bem a isso. Ah, então a opinião dela é importante. Não! Por que seria? Eu nem conheço ela, nem sei quem ela é. Ela chegou na cidade há meia hora. Ela riscou o meu carro. Porque já deixou meu sobretudo no banheiro depois que eu resolvi ajudar ela a se secar. Eu tentei ser uma pessoa legal com ela. Entendi. Você é do tipo daqueles caras que gosta de ser maltratado, é isso? Quando ela fala isso, eu dou. Aí eu tento. Queria estar muito participando dessa conversa. Quando ela fala isso, né, eu vejo que eu tava meio abrindo demais, né? Eu volto a minha persona original, né? Aí eu dou aquele meu sorriso típico, olhando para ela e falo: só se a pessoa machucando souber muito bem o que tá fazendo. E vou rolar um turn her on. Jesus. Caraca, que Nossa senhora! 50 tons de cinza. Fudeu, hein, foi? Ah, quartinho vermelho. Vai, vai entrar no chicotinho. Rola. Vai entrar no chicotinho. Rola aí o quarto vermelho da dor. 10. Take a string. Beleza. Mas quem vai entrar no chicote é ele, né? Ele falou que gosta de sentir dor. É, então, e o que você pensa sobre isso, Zoe? Eu gosto de fazer as pessoas sentirem dor. Eita, tá. Perfeito agora. Tá ótimo. Ah, imagino que nesse momento a conversa entra naquele silêncio... Constrangedor. Kinda constrangedor. Beleza. É... Gente, então peraí, vocês estão indo em direção ao negócio, né? É, mas não é no meio do... Tipo, tem um lago, é numa ilha no meio. Como faz pra chegar no meio desse rolê? Ah, sempre tem um barquinho ali que dá pra usar. Da hora, né? Nem um pouco perigoso. Vai rolar no meio do barquinho. Assim, tá tranquilo, tá tranquilo. É... Então vocês estão indo pra lá e Ellie e Caim estão voltando pra... Pra casa, né? Então tá bom. Ellie e Caim, vocês voltam e aí? Vocês estão cada um quieto, cada um na sua? O que vocês fazem? A estrada é longa até chegar lá. Vocês pegam um trecho de estrada, assim, sabe? Cortando pela floresta? Não por dentro da floresta, né? Estrada praça, floresta dos dois lados. A Ellie tá chateada, então ela vai ficar calada, a não ser que o Caim puxe conversa. Eu ainda tô com um copo de ponche na mão. Levei da festa. Tô não gosto pensando o que eu poderia falar. Porque, tipo, é óbvio que a menina tá chateada. Vista. Não sei saber muito bem o que falar. Eu não perguntei pra você, né? Mas aonde você mora por aqui? Ah, ela fala lá do lado que ela mora. Não sei se é próximo da... Muito provavelmente não. O cara é subúrbio de subúrbio. Ah, tá bom. É, Caim, você dá essa olhada, né? Pô, você tá aqui, você bebeu, aproveitou um pouco de festa, teve até uma emoção. Andando do lado de uma menina legal, numa bela noite enluarada, sozinho. Aquela lua grande, cheia. E você dá aquela, né, sabe, tipo, ergue assim o olhar pra lua, né, vai, porra, aquela lua bonita enchendo o céu. Victor e Zoe, vocês chegam na beirada, né, pegam o barquinho, conseguem chegar na ilha sem grandes problemas. E a ilha é bem pequena, tá? Ela tinha essa igreja, que na verdade foi construída... Primeiro foi um mosteiro, e depois foi a igreja de Santo Ícaros. E vocês estão andando lá, né, vendo os restos carbonizados da igreja. O que vocês fazem? Eu tenho uma pergunta. Se eu usar Stare into Darkness, Gaze eu consigo. Gaze into Darkness, eu consigo. É só pra confrontar coisas de mim mesma, eu consigo usar isso pra outras coisas? Se bem que pode ser de mim mesma, né? Tipo, é uma parte do meu passado que eu. Sim, mas pode ser outras coisas também. Na verdade, são visões que você tem. E aí você pode fazer perguntas. Pode fazer perguntas e eu vou respondendo elas. Entendi. Então a gente vai entrar, dá pra entrar na igreja? A igreja, sim, ela tem ela tem os alicerces ainda, né, bem colocados. Uhum. Ela tá aquele coisa condenado que pode cair a qualquer momento, mas vocês podem entrar. Dentro tem a madeira queimada, sabe, as cinzas pelo chão, o resto do que foi das coisas. Eu vou entrar porque o adolescente acha que é imortal e que nunca vai acontecer o pior com eles. Lanterna na mão e... Com a lanterna na mão. Eu não sei se você vai entrar junto comigo, Victor. Vamos, é claro. Tá. Aí a gente entra, eu vou até onde seria o altar da igreja. Aí eu risco umas paradas no chão, acendo umas velas. E aí eu uso pra ver se eu consigo sentir alguma coisa, tipo, ter umas visões. Você vai olhar no abismo? Vou. Tem que rolar, né? Como é que, antes de tudo, como é que é o ritual que você faz? Então, como eu falei, risca no chão, há uns símbolos, assim. Aí tem os pontos que eu acendo as velas, cada vela de uma cor e tal. Aí eu faço uma prece. Acererê, ha, derrê. Nossa senhora. Astra. E é isso aí, aí tipo, acendo um incenso e deixo o cheiro da fumaça, sei lá, me elevar, entrar num outro nível de consciência. Certo, você... Nada muito demorado, tipo assim, 10 minutos já tá... Na melhor tradição voodoo, você trabalha quase como uma possessão nesse sentido? Como se algo possuísse o seu corpo? Eu tenho que ainda tá consciente, entendeu? Pode ser que é pode ser uma possessão estilo Gollum, né? Tipo, como é que foi essa coisa? Isso, tipo, eu fazendo um diálogo comigo mesmo, entendeu? Pode ser, pode de ser. Voz. Beleza, rola. Com Dark. É a mesma... 2d6 mais Dark. 2d6 mais... E eu acho que o seu Dark tá... Você ganha mais XP 6. Quando você usa, né? Então, e eu ia falar, eu usei o Hot, né, pra manipular o Kevin. Você ganha, se ele tá marcado, você ganha XP. É, o Victor falou pra eu ganhar XP quando eu... Lembra, é isso ou não? Ou eu tô entendendo errado? Isso, é isso mesmo. Então tá, então eu ganhei um, né? Uhum, e agora você vai estar ganhando outro. Mais 2. Haha! Até que foi bem, né? Beleza. Com 10 ou mais, você escolhe 2 da lista. As visões são claras. Já tirou 9. Ah, deu 9? Não. Ah, tudo bem. 7 e 9. Achei que era, já estava dando mais tanto. Ah, você escolhe 1. Ah, as visões são confusas e alarmantes. Ou as visões são claras e detalhadas, mas ela deixa você com a condição drained, né? Drenado, cansado, fatigado. Exaurido? Exausto. Exausto é bom. Eu vou com a segunda. Aqui as visões são claras e lúcidas. Isso. Tá certo. Mas eu fico cansada. Uhum. Então tá bom. O que você tem de visão é o seguinte. Você, Victor, olha pra ela, né? E você percebe que ela tá parada primeiro ali sentada, né? No meio daquelas velas, fazendo aqueles cânticos. E depois ela começa com os olhos fechados, como se estivesse sonhando, como se estivesse vendo alguma coisa, né? A Zoe, você vê o que eu seria em primeira pessoa, né? Uhum. Você dentro da igreja, você tá caída no chão, você vai como se estivesse abrindo os olhos, sabe? Uhum. Você sente dores pelo seu corpo. Você olha pro lado e o Victor tá de pé e ele parece estar enfrentando alguma coisa, alguma sombra. É difícil você discernir o que está acontecendo. Você olha para sua frente e você vê um livro. E você começa a se arrastar em direção ao livro. Você chega até ele, você não sabe por quê, mas é muito importante que você pegue esse livro. Você sente o calor das chamas envolvendo você. Você segura, você olha a capa do livro. O livro ele tem uma encadernação bem antiga, mas você reconhece que é uma Bíblia. E você abre esse livro, e no momento que você abre o livro, você, o Victor, você do outro lado vê como se ela tivesse muito tempo submersa na água. Uhum. Ela saindo, tipo... E essa é a visão que você tem. Beleza. Como que era esse livro? Consigo lembrar ou não? Você consegue lembrar da capa. Uma encadernação de couro bem gasta, bem antiga. Você tem certeza que é uma Bíblia. Tá. Atrás de vocês, vocês escutam uma voz. Vocês também procuram a Bíblia, não é? Eu viro e vejo quem que está. Vocês viram e o Hobby está atrás de vocês. Hobby? Hobby. O asmático. Corta para os dois andando. Uhum. Vocês estão caminhando, né? Seguindo, e aquela coisa, a noite está fria. Vocês estão, como eu disse, tem um longo caminho até chegar na sua casa, né, pegando esse trecho de rodovia, e tá tudo deserto. Vocês seguem meio que cada um na sua. Uhum. E... Caim. Uhum. Ou melhor, Ellie. Pelo canto do olho, sabe, aquela rodovia cortando assim, você olha para o que tem ali, aquele pedaço da floresta, né, perto da estrada, você pensa ter visto alguma coisa passar muito rápido. Eu tento olhar, né, me virar mesmo. Uhum. E pergunto pro Caim, você viu isso? Eu olho. Você olha e você não sabe do que ela tá falando. Mas, Ellie, você jura que você viu alguma coisa se mexendo ali perto? Dou meio que uma paradinha, saca? Pra olhar melhor. Não me aproximo, mas... Vocês começam a sentir tipo, um cheiro estranho, um cheiro meio acre, meio azedo. Cheiro não é coisa boa. Mas o cheiro, assim, tá forte ou... Vocês vão chegar, conforme vocês vão se aproximando desse canto da estrada, vocês vão sentindo esse cheiro cada vez mais forte. Ellie, você vai olhando, né? Você vê esse parte de você viu, você ergue o olhar assim em direção para dentro da floresta, uhum. Onde está escuro entre as árvores, e você fica olhando as sombras, e tem aquele flick assim, como se você estivesse vendo as sombras se mexerem. E as coisas acontecem muito rápido. Primeiro, você escuta o uivo. E depois, você vê os dois olhos se acendendo na escuridão como duas brasas. Para de vocês dois, Victor e Zoe. O Hobbit tá parado ali olhando para vocês. Ele tá na entrada da capela, ele olha para vocês e começa a falar, né? Vocês também procuram a Bíblia, não é? A Zoe não teve tempo de me falar da Bíblia ainda, né? É, não. Bíblia? Zoe? Eu vou ficar olhando pro Robbie e vou esperar ele desembuchar mais. Ele olha. Ah, eu tô quase. Tá faltando tão pouco. Tão pouco pra quê? Você vê que ele vira assim. É 3,1415. Eu sei o que é o pi. E aí ele começa a falar uma série de números. E aí ele para uma hora. 9,5. Você vê que ele começa a ficar visivelmente irritado com isso, né? Eu tô cansado. Eu vou indo na direção nele, assim. Eu chego perto dele, aponto, tipo, eu seguro o rosto dele. Uhum. Aí eu olho nos olhos dele e eu vou usar minha hipnose e falar. Eu vou usar, tipo, quando eu uso esse poder, a íris do meu olho fica azul, tinha um off-like, sabe? Uhum. Que eu acho um efeito mó legal. E aí eu falo com uma voz de comando, assim, que pra Zoe parece que, embora eu não fale alto, parece que a voz retumba no ambiente, né? Uhum. E eu falo, conte-me tudo que você sabe sobre a Bíblia. Rola. Ok. Porra, agora é hora de falhar essa merda. É 6. Você vê que ele... Você tira assim, ele olha pra você e ele começa a chorar. Ele começa a chorar assim, olhando pra você e... Eu não sei. Eu não consigo. Aí ele abaixa a cabeça, as mãos dele estavam dentro dos bolsos da blusa, né? E ele levanta pra você e dá um sorriso meio assim, sabe? Eu não consigo mais. Me desculpe. E, cara, tudo acontece num movimento muito rápido. A mão dele sai de dentro da blusa, você vê um brilho metálico na mão dele, a mão passa pelo pescoço e você sente o sangue quente batendo no seu rosto. O dele? Isso. Ele cortou? Ah, ele se cortou? Ele rasgou o pescoço de ponta a ponta com uma navalha. Você dá aquela esticada de olho, o sangue dele bate na sua cara e ele não tem um cheiro bom, ele tem um cheiro nauseante, um cheiro azedo. Ele cai no chão, morto. E a gente para a sessão por aqui. Ah. Fuck. Tom, tom, tom, tom. Cenas do próximo episódio? Ok. Ó, vou jogar aqui Um linkzinho. Quando vocês falam assim, no próximo episódio, eu só lembro de Arrested Development, do Job, que fala assim, não é um truque, Michael, daí, cena do próximo episódio, é uma ilusão. Desculpa. Então, tudo bem. Agora, eu vou passar aqui para vocês um link. A gente coloca uma musiquinha para tocar que é inspiradora. E cada um fala uma cena curtinha, assim, bem como se fosse cenas do próximo capítulo, uma coisinha rápida, que vocês queiram que apareça no próximo episódio. Tá bom. Beleza? Então todo Senhor. Mundo dá um play aí. Cadê o link? Mandei o link no. Ah, você mandou no Skype. No Skype. Peraí. Os GIFs são a melhor parte da sessão, gente. Não, foi os GIFs da hora. Pelo online é muito divertido. Foi da hora demais. Eu vou começar, tá? Ok. Tá. Então tá. Todo mundo deu play aí? Uhum. Então da minha parte, a cena é o Caim todo arranhado e a Ellie na porta da casa dela. E o Caim, você tá segurando a Ellie e falando, mas pelo amor de Deus, o que era aquela coisa? Quem é o próximo? Posso eu? Pode. Estou falando com alguém e eu digo, você quer saber a verdade sobre mim? Então veja! E meus dentes fincam no pescoço. Beleza. Espero que não seja a Ellie. Quem é o próximo? Acho que eu vou fazer uma cena tão dramática que eu vou mudar a mim, então. Eu vou estar no meu altar, no meu quarto, tem assim um São Jorge, e aí tem entidade, aquela mistureba, sabe? Que é as religiões de matriz africana, que você mistura tudo. E eu pareço que tô, tipo, tendo uma visão, uma coisa assim, uma incorporação, mas não dá pra ver até onde que isso vai parar. Beleza. Então, a minha cena é... Sou eu passando direto, dando um gelo no Victor, assim, passando por ele pelo corredor da escola, assim, ignorando ele. Ele tentando falar, mas ela passando reto. Beleza. Ela ignorando o Victor. Roubou o Caim, né? É. Caim, tá voltando, fala pra te falar. Eu tô em algum lugar, tá? No meu quarto, talvez. E falando bem assim. Quem tá aí? Quem tá falando comigo? Apareça! Beleza. Thank you. Papo pós-jogo. Então, tranquilo. E aí eu pergunto, ideias, opiniões, o que vocês acharam? Cara, eu achei muito divertido. Divertidíssimo. Divertido. Cai da Roma. Depois de alguns séculos, você perde essas noções de. Não é? Fica a heterossexualidade, fica meio boring. Hétero, homo, são palavras muito limitadoras. Limitadoras, exato. Tô achando ótimo. Muito divertido. Muito. Monster Hunter é um jogo que me surpreendeu em uma série de motivos, de fatores, assim. Eu achei extremamente divertido, achei que as mecânicas são excelentes. Puxa, achei fantástico. Achei que ele faz o que. Ele usa o Apocalipse Engine muito melhor que o Dungeon World, por exemplo, pelo tipo de tema e tudo mais. Adorei. Eu também achei que ele caiu muito bem com os moves. Uhum. Do jeito que tá, o clima do jogo, etc. Tá, do gosto de vocês, não tá. Alguém não gostou de alguma coisa, alguém queria que tivesse mais de outra coisa. Eu gostei. Eu também achei o ritmo legal. E acho que tava todo mundo na mesma vibe, assim, tipo, pras pessoas, pros personagens era tipo, super sério, mas a gente tá se divertindo pra caramba, jogando. Beleza, era isso que eu tava esperando mesmo, acho que ficou bem legal. Uhum. Essa sessão, como foi a primeira, a gente ficou um pouquinho a mais do que eu tava pensando em fazer, deu 3 horas e 20 e pouco. Por isso que eu corri agora pra dar uma terminadinha. Ah, mas tava tão legal que por mim ia embora. Eu tô jogando mais. Não, eu já tô. Cara, eu não sei como é que vocês aguentam. É que você fala mais que nós, né? Você fica mais tempo falando. Eu não sei, é que a cabeça não para. Eu tô toda hora pensando o que eu posso fazer, o que eu posso usar. É sempre mais cansativo pro mestre. Mas foi muito gostoso, cara. O jogo ficou super legal, os personagens ficaram muito interessantes. Eu quero ver como. E é uma coisa bacana que é um grupo que não. Muito dificilmente se tornaria um grupo coeso, mas ele não precisa se tornar um grupo coeso. Exatamente. Não tem aquela forçação de barra que tem no D&D? Uhum. Vocês se encontram na taverna. E aí, você tipo, parece confiável. sabe? Tipo, eles conseguem interagir mesmo estando numa. Porque eles estão forçados a estar num ambiente convivendo. Mas eles não necessariamente são aliados nem nada. Uma coisa que eu ia comentar, porém, é que eu achei que o resto do grupo usou muito pouco os moves. É que no caso do meu personagem, por exemplo, ele ainda não tá tão ciente do que tá acontecendo com ele. Tem motivo pra ele não. Os moves não... próprios da sua skin, você tá falando, né? Da minha não tem como, né? Eu levantei a bola pra usar em seguida, mas. Uhum. Não, mas tem. O seu tá todo no jeito pra ser usado, né? É. Ah, eu acho que o meu eu vou começar a usar mais agora nessa próxima sessão aí, entendeu? Uhum. Até porque provavelmente você vai sair no tapa com o lobisomem, você vai precisar de uns moves aí. Cara, eu rolei bem a sessão inteira. Na rolagem crucial da parada, falha. Ah, é típico de seriado, é né? É verdade. Alguém achou que tinha algum momento que encaixava um move que a gente não usou? Vocês podem falar, inclusive, retroativamente. Ah, aquela hora não seria tal move, a gente pode voltar como a gente fez aquele momento, né? Que o Cass falou do... Ah, podia estar um turn heron aqui. Ah, na hora da dança, por exemplo, eu acho que a Ellie podia ter rolado um turn on no Victor. Eu acho que tinha margem pra isso, sabe? Entendi. É verdade. Eu acho que agora eu tô começando a sacar um pouco como funciona, tipo, quando que eu posso ou não rolar a parada. Vem dos exemplos, sabe? É que eu ainda tô pensando nos movimentos de forma ativa, e ele não necessariamente, não necessariamente. Ativo. Então, assim, ativamente ela não tava... Tentando esse talo, né? Mas faz parte, assim, passivamente podia rolar mesmo, verdade. É. Beleza, deixa eu ver o que mais. Então, como sei lá, todo mundo exemplo, lembrou de. Fala. Não, o Ken, por exemplo, na hora do carro e tal, que ele falou, como é que eu dou um perdido? Como é que eu faço? Ele podia ter dado um shutdown, de repente. Bateria. Não, eu só vou pensar depois, assim. É que uma festa muito diferente do que eu tava imaginando. É. Uma das inspirações pro personagem é o Capitão Jack. O Capitão Jack? Atira por todos os lados mesmo, entendeu? É tipo, nem precisa ser da raça humana. Pode ser alienígena. Deixa eu ver, que mais? Ah, todo mundo que usou algum atributo que estava marcado, lembrou de marcar a experiência? É, basta usar ou tem que ter sucesso? Não, basta usar. Sucesso ou fracasso? Então, eu tenho que marcar um. Que então eu usei. Marquei 5. Você marcou a quinta? O quinto experiência? Foi no final, pra fazer o hipnosis, usa hot. Ah, então você já pode marcar o seu primeiro advance. Eu pensei que tinha que acertar, então o meu tá com 2. Eu vou ter que ver o que eu vou usar, se eu vou advancear, tô pensando aqui. Tem a lista do... Eu só rodei 2, mas os 2 deram certo, então acho que tem 2. É, acho que fui eu não usei nenhum. Nenhum. Eu estou numa dúvida entre algum. Eu tô numa dúvida de. Eu tô com várias. Tem vários moves que eu quero, mas eu. É, pra todo mundo, ó, só pra todo mundo saber, quando você ganha o quinto ponto de experiência, se você estiver olhando a ficha, a skin, você marca o Advance, né? Aí se você olhar a página, tá escrito aqui Advancement e tem vários. Você vai marcando o que você tem, você só pode escolher um, né? Inclusive você pode pegar moves de outras skins, ou adicionar mais um para os seus atributos, tem várias coisas. Mas o importante é que assim, a partir do o Chess acabou de pegar o primeiro Advancement. Qualquer um pegar o quinto Advancement, então marcar 25 pontos de experiência, a gente tem aquela sessão que isso acontecer e mais uma para acabar essa temporada. E aí a gente abre a possibilidade de pegar os advancements de fim de temporada. Que são coisas mais fortes que acontecem pro seu personagem. Como mudar o sex move, mudar o dark self. Então vocês podem ver que assim, ele fez em uma sessão um advancement. Se continuar nesse ritmo, em 5 sessões, 6 sessões a gente termina o jogo. É pelo menos a temporada, né? É, a temporada, né? E aí a gente vê o que fica. Beleza? Vocês pretendem lançar as gravações de toda a temporada ou só dessa primeira? O quê? Dos jogos? É. Ah, eu acho que todas as sessões que forem fazendo. Eu vou pegar e dar uma limpada nesse material, que deu umas... A gente tá com 3 horas e pouco de bruto, né? Uhum. Vou dar uma limpadinha, principalmente naquele começo que ficou meio perdido, né? Uhum. E não sei, eu vou lançando pra gente marcar. O público for ouvindo. Se também a gente lançar o primeiro e ver que a resposta não foi muito boa, eu paro com isso. Mas eu acho que é legal começar e terminar. Esse jogo eu acho que foi muito divertido. Foi. Tá? Acho que quem estiver ouvindo, quem gosta de ouvir actual play vai curtir. As únicas piadas que a galera não vai pegar são os GIFs, esse tipo de coisa. Mas de repente dá pra pôr no post. Fazer uma coleção aqui dos GIFs. Eu vou adicionar algumas fotos no álbum, como ele sempre a bicicleta do. Eu vou acrescentar um texto. Vou criar um álbum de extras lá e vou acrescentar esse tanto de coisa. Beleza, gente? Tranquilo? Beleza. Então tá bom. É isso aí.